Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, família vivenciana. Estamos mais uma vez aqui ao vivo no programa Vivência Espírita, recebendo o nosso querido irmão Oswaldo Barbosa Júnior, da Framan, que vem nos falar no programa 1043 sobre terapias integrativas. Tenhamos todos um bom programa. Bom dia, boa tarde, boa noite a nossos queridos ouvintes vivencianos, né? Vocês devem estar estranhando, né? Vendo a cara do Carlinhos, a minha aqui hoje. Hoje o Jorge está de férias, hoje, né? Foi um dia de férias. Foi pra roça. E o Rui, ele passou por uma cirurgia na sexta-feira, né? Uma cirurgia de emergência. Mas está tudo bem, né? É uma cirurgia que ele já tinha feito antes, está lá na Santa Casa. Vamos orar por ele, para que ele possa se recuperar e ter de volta aí no próximo domingo com a gente, né? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ele já deu, né? A cirurgia já teve êxito. E ele está se recuperando já no quarto internado em observação, tá bom? Então a gente agradece aqui a WS Festas e Embalagens, a Maquin Vendas, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, a Livraria Casa do Caminho, Livros Espíritas, Espiritualista de Autoajuda e CDs é na Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtros, Solução em Saúde para Sua Água. E agradecemos também a Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e garantia que você merece, né? Eles são os apoiadores aqui do programa, mas a gente também recebe o apoio das Casas Espíritas, a gente recebe o apoio da AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina e também do Grupo Musical Castelã. Então a gente agradece então os apoios e bom dia, Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Rodrigo? Como você mesmo fala, é uma alegria muito grande estar por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, um ótimo domingo a todos, um ótimo programa. Queremos agradecer a Rádio Semente de Amor, Campo Grande, o Recanto da Prece de Eurípides Barçanufo, de Campo Grande, a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha. Agradecemos também a Web Rádio Sementes de Amor, né? A Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, São Francisco, Tobias Barreto, que retransmite, né, o nosso programa. E hoje o tema do dia vai ser: você chegou ao Espiritismo pelo amor ou pela dor? Então, por favor, entrem aí no chat, curtam, compartilhem e participem aí conosco. Bom programa para todos. Só lembrar também, Cris, só voltar aqui a câmera também, que hoje a gente... O Tião não chegou ainda, então, mas ele vai chegar um pouquinho atrasado, mas os telefones vão estar abertos, né? Não agora, que ele ainda não chegou, mas os telefones estarão abertos para... quem ligar para nós no 12 para participar do sorteio, né? A gente vai sortear um livro. Telefone 12-3921-3009. Mas a gente espera aí, precisa esperar um pouquinho, a gente avisa a hora que ele chegar. Bom, passar para o Carlinhos fazer a prece aí. Nós vamos saudando aos nossos vivencianos. Eli da Silva, de Juiz de Fora, que está pedindo para anunciarmos o o aniversário do marido, Enio Maia, do dia 16 de fevereiro. Iramir Marques, lá do Norte e Nordeste. Miriam Iui, Edson Andrade, Marcos Gaio Gama, de Santos. Edson Andrade, vibrando e orando pelo restabelecimento do senhor Rui. O Rui fez um procedimento repetido porque teve problemas de entupimento por causa da cirurgia que ele fez da bexiga e teve que fazer um novo procedimento, mas está bem, o Rui está ótimo, graças a Deus. Está assistindo o programa lá da Santa Casa conosco. Nós gostaríamos de agradecer também, neste momento, a oportunidade de nós anunciarmos o desenlace de nosso querido irmão, Barão Armando Del Áquila, que voltou para a pátria espiritual depois de um tempinho de sofrimentos. Mas graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, já foi acolhido nos braços de nossa mãe Maria de Nazaré. Desejamos a toda a família as condolências, mas Armando Del Áquila está liberto, graças a Deus. Então vamos iniciando o programa Vivência Espírita de hoje, fazendo a oração de abertura, lendo uma mensagem de virtudes e valores de nosso querido irmão Tiaguinho, psicografia de Chico Xavier. É o item 11, cooperação. Colabore a todo instante, não faça por distinção. Ajude a quem necessita em qualquer ocasião. Toda pessoa é benquista quando faz cooperação. Queridos irmãos e irmãs, vamos acalmando os nossos corações neste domingo abençoado, fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais uma oportunidade de estarmos aqui com o nosso querido irmão Oswaldo Barbosa Júnior Gum, que vem nos falar sobre terapias integrativas, que nós possamos ter um programa maravilhoso e que sejamos sempre ungidos e abençoados por essa espiritualidade tão abençoada e querida, que nos dá sempre a força que precisamos para continuar a nossa caminhada nessa vida. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita rogando. Pai, nesses momentos de tribulações pelos quais passamos, agradecemos a presença desta seara bendita de Jesus Cristo, que dá-nos sempre o consolo e a calma na alma que buscamos em nossos momentos de aflição. Agradecemos também, Pai, a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, que nos envolve sempre com teu manto de luz, trazendo-nos o colo e o aconchego que tanto buscamos nos momentos de aflições. Sabemos que a caminhada não é fácil, porém Jesus disse-nos que jamais nos abandonaria. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vosso é a glória para todos sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aumenta o PC. Aumenta o PC. Tema do dia. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje terapias integrativas, e nós estamos recebendo o nosso querido irmão Oswaldo Barbaja Júnior Gum, que vem nos falar sobre esse tema tão interessante. Bom dia, Oswaldo. Seja bem-vindo. Bom dia, minha gente. Tem que liberar o microfone dele. Bom dia, minha gente. Bom dia, vivencianos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Cris, que está aqui no meio de três marmanjos aqui, iluminando o nosso dia. Muito bom. Bom dia a todos que nos ouvem, a todos que participam, que colaboram com este programa, com as suas vibrações positivas e iluminadas. Que nossos corações se unam nesta manhã para fortalecermos as nossas vidas. Com certeza. De amizades que vêm de muitas vidas, né, Oswaldo? Então, assim continuará sendo. Com certeza. E o Oswaldo também, eu não sei se você chegou a falar, mas o Oswaldo também trabalha lá na Irmão Jacó, né? Framan. Não, no Irmão Jacó não, na Fraternidade Maria de Nazaré. E é um trabalho muito bonito. Meu pai sempre vai lá e ele sempre comenta também como é bom também os trabalhos de cura, né? E eu acho que esse é um tema bem pertinente que a gente vai falar hoje aqui sobre terapias integrativas, né? Que já teve vários nomes, né, Oswaldo? Já falou sobre terapia complementar, terapia alternativa. Já teve vários nomes, mas eu acho que a terapias integrativas é um nome que... Veio bem, eu penso, que realmente veio bem ao encontro do que representa. Porque tinha das primeiras nomenclaturas dadas foram holística. Não deixa de ser holística, porque holos é o todo. Né? Então é completa, trabalha, auxilia de alguma forma desde a parte física até a parte espiritual e toda a sutilidade que envolve a ligação entre esses planos, holística. Né? Aí depois então resolveram lá alternativa, mas não no sentido de substituição, acabou sendo esse pensamento. Não é para substituir a medicina, é mais uma a acrescentar, coadjuvante da medicina complementar, alopática, né? Isso. E veio depois terapia complementar. Aí a integrativa, eu acho que abrange todas essas ideias, e ela realmente é integrativa no sentido de que não tem uma terapia que atrapalhe a outra. Elas se interlaçam, assim. Então elas se integram para fazer a terapia. Daí que você vai encontrar um terapeuta que fala assim, qual terapia você usa? Ah, eu sou acupunturista. Não, ele não é só no sentido de só ter esta técnica, ele terá várias outras. Porque quando começa a estudar saúde, né, e vitalidade, enfim, tudo que está ligado à saúde como um todo, o interesse cresce. E a gente começa a perceber que a acupuntura vai bem com florais, vai bem com esse, vai bem com homeopatia, vai bem com aquele, vai bem com aquele. A gente acaba estudando cada vez mais, e isso amplia a possibilidade de auxiliar. Porque como cada caso é um caso, mas cada pessoa recebe melhor determinado tipo de terapia do que outra. E às vezes a gente começa a fazer uma terapia, por exemplo, com acupuntura, como eu citei de início, depois de um certo momento da terapia, pede outra. Então, é essa a história. A gente pode se considerar então, Oswaldo, a terapia, né, como a cura, como um processo? A busca da cura é o que todos nós temos. Né? A princípio, espíritas, né? Nós vimos para cá para procurar a cura. A cura para dificuldades e descaminhos havidos durante outras vidas. Então, a princípio, já estamos todos em busca da cura. Né? Todos buscando a cura. E esses processos auxiliares, por exemplo, pelo descuido do uso. Né? Eu estou aqui, ó, com um copinho de água. Eu poderia tomar aqui qualquer outro tipo de líquido que fosse mais veneno do que esse alimento, por opção. Né? Depois de um certo tempo, esse organismo que foi projetado pela engenharia espacial, pela superioridade divina, o nome já diz, organismo organizado, pronto para se reequilibrar a qualquer momento. Então, se tiver uma invasão, um mosquitinho da dengue, o corpo por si só teria, entre aspas agora, porque vem dos descaminhos, a que eu vou dizer em seguida, condição de se recuperar. Dengue mordeu ali, pá, o sistema imunológico vai lá, tá, pronto. Porque ele não consegue descaminhos. Em vez da água, o veneno que eu tomo. Em vez de me alimentar, eu como. Em vez de ouvir, eu mais falo do que ouço. Então, são coisinhas assim que a gente, ah, isso aí é brincadeira. Não é brincadeira. São nossas escolhas? São nossas escolhas. Então, a coisa da cura vem justamente para curar escolhas mal feitas anteriormente. Dentro da terapia não é diferente. Se tiver um terapeuta, os terapeutas que estão aí me ouvindo, que diga para você, oh, vem aqui que eu vou curar você, nem vá. Porque não faz sentido. Porque a cura faz parte daquele que provocou a patologia. Então, você se cura. Lá costuma, o Dr. Alberto lá no centro costuma dizer que lá não se faz milagres. Cada um faz o seu milagre. Mas existem os auxiliares. Então, o terapeuta, o que ele faz é auxiliar. O que o médico faz é auxiliar, te dar apoio para que você promova a sua cura. Aí sim, quando você tiver a consciência de que aquilo que está ali te incomodando é uma questão de desvio de vida, de pensamento, de ideia, de alimentação, enfim, sua, aí você fala, bom, basta. Então, desvio de conduta. De conduta e das mais diversas maneiras. E você então, patologia, doença, é isso. A pessoa fala, mas e for doença kármica? Da mesma forma, adquirida anteriormente, que trouxemos para cá para procurar a cura. Né? Nós entendemos que fomos criados para brilhar, para uma evolução constante. No nosso condição de pensar até onde a gente consegue chegar é ilimitada. Né? Agora, esse brilho vai sempre depender do polimento que se dá. Então, se eu estou me polindo, estou me ajeitando, etc., então, tá, cada vez eu estou brilhando mais. Se nós almejamos uma ascensão a uma das muitas casas do Senhor aí mais iluminada, então eu também preciso brilhar, eu não vou chegar escurinho, eu tenho que chegar lá de acordo com a luminosidade que tem ali. Então eu preciso começar aonde? Aqui onde eu estou. Então, quando o Rui ainda falou assim, terapia, terapia integrativa na, né, casa espírita, ele me falou, o Rui, né, um tempo, eu falei, olha, em todo e em qualquer lugar, a terapia está presente. E trazendo a questão do terapeuta que você comentou, né? Terapeuta não é uma coisa nova, né? Não, então, sempre existiu. Vinda até da antiguidade. A gente tem um programa que fala sobre filosofia aqui, né? Que é até fazendo a divulgação aqui. A gente tem dois programas ao vivo aqui no Rádio Vivência Espírita. Três, né? Contando com a gente. Que é a Prosa Criativa, segunda-feira, às 19 horas, entra ao vivo, né? Toda segunda-feira. E Fé e Razão, que é um programa que fala sobre filosofia, que é todas as quintas-feiras, às 20 horas, né? As quintas-feiras, 20 horas. Então acompanha aí o nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Aqui no curta também, que ajuda a gente, a quem curte o canal aqui do Vivência. E participe do programa Fé e Razão, que eles falam sobre filosofia. E quando a gente estuda filosofia, a gente já vê o papel do terapeuta lá atrás, né? Perfeito. Que papel era esse? Como que surgiu o terapeuta? Não tem problema, não precisa entrar muito no detalhe, mas ele já é mais antigo, né? Então, não tem dúvida. A coisa do a própria filosofia é procurar saber sobre as coisas, né? Aí chega Sócrates e diz, só sei que nada sei. Então ele dá uma chapuletada na filosofia e diz, continue procurando. Continue procurando. E explicar as situações. Então, realmente, desde sempre, até onde se tem ideias, tinham aqueles que aconselhavam. Não tinha? Aí, textos bíblicos, era aquele que aconselhava. É? Ia lá perguntar lá para o profeta, perguntar para a pitonisa. Então, sempre tivemos entre nós aqueles que tinham esta linha de trazer alguma informação que serviria para o reequilíbrio do sujeito. E os médicos, né? Só apesar de não ter a doutrina médica. Né? Exatamente. Não tem... Então, se a gente for avaliar a doutrina como... Doutrina é uma das definições que poderíamos colocar é regramento básico. Doutrina espírita, regramento colocado pelos espíritos para serem seguidos, né? Então, a medicina tem a sua doutrina. É certo que é voltada para um olhar bem físico, que é o que se observa aqui. Já temos muitos médicos com um desvio de conduta, entre aspas, vamos lá, dentro dessa doutrina. Por quê? Nós não temos lá o AME, Associação Médicos Espíritas. Temos outros tantos que não estão nem ligados a AME. Eu conheço aqui em São José médicos que trabalham em casa espírita, que têm são médiums de ostensivos, estão aí na atividade deles constante. Porque nós, espíritas, não podemos imaginar estarmos em algum lugar onde não estejamos sempre acompanhados. Você não viu lá o nosso Lar 2 lá? Sim. Os mentores dizendo, nós sempre estamos juntos. Nós nunca, um baita nuncão mesmo, deixamos vocês sozinhos. Tá. Então você diz que nós temos o dom da autocura. Sim. E basta que nós nos religuemos a essa doutrina que você está dizendo para nós nos autocurarmos. E Dr. Albert, por exemplo, é apenas um medianeiro. Perfeito. Ele simplesmente é um canal. Isso. Que auxilia. Ele costuma dizer, inclusive, quando ele faz as preleções, ele costuma puxar umas orelhas de vez em quando, né? Que quem não precisa, né? E a gente já sabe que o médium é o primeiro a precisar daquilo que ele passa, né? Fala primeiro para ele. Ele costuma dizer, quando ele vai fazer preleções, ele se inclui em tudo aquilo que ele está dizendo. Então, quando ele diz, não faz, está seguindo assim, estamos seguindo assim, estamos fazendo assim. Porque não se coloca numa condição privilegiada, ele só tem um novo olhar, mas não significa que ele já esteja seguindo ali, à risca, como é para ser. Porque o mais difícil a ser feito é aquilo que é fácil. E quem que foi Dr. Albert? Dr. Albert foi um médico. Ele nasceu em 1782 em Lyon, França. Médico voltado mesmo à coisa da... Na época, inclusive, não se tinha muito remédio, química, etc. Tudo mais voltado à parte de naturalidade, esse tipo de coisa e tal. Ele faleceu em 1827. Daqui a pouco eu me confirmo. Acho que é 1827. 45 anos, tem que fazer a conta. Não, por uma. Então ele pegou ali a Revolução Francesa. É isso, exatamente. Então foi em questão de revolução, etc, etc, que ele acabou indo ajudar e acabou sendo trazido, né, para o lado de lá. Né? Então, e ele, depois desse tempo todo, ele voltou à atividade por uma opção, um pedido, inclusive, porque ele sentia que podia fazer mais. Não é o único exemplo. O Bezerra era para ser levado lá, mas ele falou, não, sim, peraí, eu vou ficar aqui. Sim. Né? O povo precisa de mim, fica aqui. Então, ele não fez diferente. Apareceu, juntou a família que já estava reunida. Nós nos reuníamos todo final de semana para fazer o evangelho no lar. Ele achou um grupo que estava ali junto. E ele precisava desse grupo junto para poder trazer a atividade. Boa, eu ia perguntar isso na sequência. Quando que ele apareceu? Quando que você teve o primeiro contato, então, desse espírito? Para quem não sabe, o Oswaldo é médium, né? Ele já teve aqui várias vezes, vários outros programas que a gente já comentou. Só vocês colocaram aqui em cima, no canal digital Oswaldo, e ver as outras, os outros programas foram muito bons. Mas era uma curiosidade que eu tinha. Quando que você teve o primeiro contato com o espírito foi, do... Isso aí foi mais ou menos 1975, 76, 77, por aí. Nós havíamos terminado de fazer o curso de escola de aprendiz da Aliança, que em 72 foi a primeira turma aqui em São José, e a segunda fora de São Paulo. Tive a primeira em São Paulo, a segunda foi aqui em São José. Foi feita em função da necessidade do Francisco Júlio, precisava de médicos para dar suporte. Que é o hospital psiquiátrico criado pelo CBV. Aí, juntaram o grupo, pessoal de todas as... Todo centro que tinha lá, o pessoal chamava de mesa branca, não sei o quê, tudo que assim eles chamavam, vamos fazer um curso de médicos, começou assim. Aí fizeram um curso de médicos para poder usar esse trabalho mediúnico para auxiliar o Francisco Júlio. Aí começou a escola de aprendiz em seguida. Minha mãe foi da primeira turma. Aí depois a mãe vai, os filhos vão atrás, né? Então foi mais ou menos perto de 1975, 76, não sei, que é o caso. Nós fazíamos evangelho no lar, na casa da minha irmã primeiro, depois na casa da minha mãe. Na verdade eram vizinhos, né? Um portãozinho, um muro assim, passava para casa. E começamos a fazer na casa da minha mãe. Aí que nós começamos a receber, a sentir a aproximação de várias entidades, como a gente vê aqui, né? Vê, sente, ouve. Depois eu fiz uma listinha aqui, tá? Para fazer o agradecimento aqui do pessoal. O Rui adora. O Rui tá ouvindo. Ele adora isso. Adora de saber qual é a audiência espiritual nossa. Aliás, eu já vou dar um para ele aqui, ó. Tem uma pessoa aqui que diz o seguinte, que o café não é igual ao que ele fazia. Não, então... Serginho. Pô, Serginho. A gente está preocupado, tá preocupado com o telefone. O telefone não chegou até agora. O Serginho trabalhava no, tá no nosso telefone. E vou dizer mais, o Helder discorda. O Helder sempre discorda. Vocês podem aqui colocar Helder Bastos também aqui no YouTube e ver o programa que a gente entrevistou o Helder também. Mas então, dando continuidade à conversa. Quando você iniciou lá atrás. Começamos a receber essas... E a gente não entendia nada, porque o doutor Albert falava em francês, né? Com a gente. Uhum. Eu, até hoje, nem português falo direito, você já percebeu. Então, mas a questão é aquela: se a gente não sobe, eles descem, né? Porque. Né? Quer chamar, quer conversar com a gente? Mas, meu filho, você está viajando o mundo inteiro. Nem todos os lugares você fala a língua do lugar, mas fala o seu inglês, né? Não. Mas a gente aprende também, né? Aprende dormindo, aprende. Né? Então ele baixou a bola e veio falar com a gente que eles estavam em busca de um grupo que se reunia com frequência, para ele poder trazer uma possibilidade de auxílio. E o médico explicou, ele mete a ele, tinha um outro japonês, que tem o Dr. Toshio. E tinha um outro também que falava inglês, o Newton, uma coisa assim. Bom. E aí nós falamos, estamos aqui, né? Vamos aqui. Como nós nos reunimos toda semana, era a família estava sempre reunida, então a ideia, ele falou, bom, daí ele explicou o que era. Ele falou assim, nós muito usamos aqui terapia frequencial, né? Terapia de cores, usando as cores para terapia. E nós precisamos de um apoio de encarnados, porque tem uma série, inclusive, de energias mais densas que nós precisamos para usar nas terapias. Interessante. Ectoplasmia. E você comentou cores, né? E quando você comenta cores, a gente traz para a doutrina espírita, quando a gente fala de espectro, né? Isso. Porque o espectro das cores, ela, às vezes a gente pensa que cores vai de, sei lá, de azul até vermelho, né? Verde, azul, vermelho. Mas não, é um espectro, né? É uma coisa muito mais complexa. Sim. E a gente, nós estamos limitados a ver um espectro, isso, né? E toda vibração, ela emite uma cor, né? Então, como a gente traz para a doutrina e a gente aprende que tudo é vibração, sim, tudo é cor. Sim, Cor, então... cor e som. Você vai ver que tem as frequências cromáticas, elas têm as mesmas frequências da sonora. Um exemplo, só um exemplo. Nota Dó tem a mesma frequência do vermelho. Interessante? Interessantíssimo. É? Então, sete notas musicais, sete cores básicas. Como você disse, tem um espectro. E quanto mais agudo, Quanto mais grave, mais distante aquela vibração. Isso, né? Quanto mais grave, mais próximo dos tons escuros, ou seja, do vermelho e do dó, que é grave. Seu Oswaldo, e a música também pode ser usada no tratamento? A música é usada. Tem uma terapia que chama musicoterapia, que usa frequências sonoras, não necessariamente só a música, essa música que a gente ouve diretamente em rádio, certo? Não. Mas frequências sonoras, onde o trabalho do terapeuta, eu fiz alguns cursos de musicoterapia para ser coterapeuta, né? A musicoterapia, já tivemos aqui. Sim. Musicoterapeutas, né? Sim. A musicoterapia, o musicoterapeuta vai procurar dentro da anamnese, do trabalho, uma série de coisas que a técnica oferece, despertar na pessoa, no cliente, nós chamamos de cliente, algo chamamos de paciente, né? Aliás, precisa ter paciência mesmo, não está errado. No paciente, despertar no paciente momentos através de provocação sonora que tem traumas guardados. Tem problemas ali embaixo do tapete, que é o que normalmente a gente faz quando a gente não consegue, alguma coisa incomoda demais e não dá para resolver, a gente dá uma esquecida, mas não desapareceu. Uhum, né? E provoca através de sons, uhum, às vezes até de música estruturada, bem a palavra, de músicas estruturadas, aquilo que a pessoa precisa. Vou dar só um exemplo rapidinho para a gente não esticar muita conversa. Não, pode. A gente tem. Aqui é podcast. O podcast pode levar 6 horas, direto, né? Um exemplo de uma paciente, por exemplo, que tem vários instrumentos no consultório, né? Para a pessoa aí escolher aquele com a qual ela mais se afiniza. E teve uma pessoa, foi lá, pegou uma cesta de peneirar café, né? De sisalzinho ali e tal, assim. E ali tinha várias tampinhas, né? E ela começou a chacoalhar a tampinha. Chaca, chaca, chaca, chaca, chaca. Oh, gostei desse, é mesmo, puxa vida, que bacana, nossa, me dá uma tranquilidade, não sei o que tal. Foi procurar na história da pessoa, o pai dela, os pais moravam numa casa que era na beira da linha férrea, antigo, né? Uhum. Da linha férrea, então aquele barulho levou a ela lá atrás no barulho do trem passando. Então fez muito bem para ela. Então, para você ver que acaba aí buscando ali, pensando situações por uma provocação. Aqui, ó. Pá. Trouxe uma reminiscência, por exemplo. Levou ela para um momento positivo, bom positivo, da vida como dela. Como pode levar para um momento ruim? Sim. Aí a terapia se faz por quê? Como que a gente faz para vencer um inimigo? Tem que conhecê-la. Sim, conhecê-la. É o único jeito. Não dá para ir, né? Você tem que conhecer o seu inimigo. No nosso caso, tem que olhar no espelho. As nossas próprias ações, nossas próprias escolhas lá no passado. Olha no espelho. Mas voltando para a cor, só os órgãos também vibram cores. Vibram. Mas aí eu estendo. Os órgãos também vibram sons? Perfeitamente. Da mesma forma. Da mesma forma. E veja, nós estamos falando de terapia, inclusive terapia dentro da casa espírita. Né? Os grupos da aliança têm os passes padronizados, que é para facilitar, inclusive, que as coisas aconteçam sem diferenciação. Uhum. Né? Se a gente vai num terreiro, uhum, você vai num terreiro, tem lá um preto velho, tem, né? Tá. De Umbanda. De Umbanda, tem de Umbanda. Tá lá o preto velho, etc. Um preto velho faz assim. O outro não faz assim. As pessoas que estão lá fora vão ficar olhando, chama a atenção aquele que faz assim, então faz uma fila naquele que faz assim. E naquele que está quietinho ali, só com o terço na mão rezando, fica ali. Então, algumas coisas chamam a atenção. Né? Uhum. Então, isso para dizer para você que é o seguinte, com relação Nós estávamos falando sobre os órgãos e as cores. Os órgãos, porque todo mundo fala que órgão vibra cores. É. A minha pergunta é, órgão também vibra som? Som, então. Isso me levou à coisa das Casas da Aliança. Tem um dos passes, pasteur, que tem P1, P2 e tal, que cada um tem uma frequência diferente que os terapeutas, que são os médiums, os passistas, eles vão projetar mentalmente determinado tipo de energia, seja física, seja espiritual. Ou seja, para o plano espiritual fazer o trabalho que precisa ser feito. E tem um que chama P3A. P3A. P3A é uma soma de energias físicas, com passes, e o uso da cor, da cromoterapia. Certo. Ele chama P3A porque ele usa a cor como terapia. Então as pessoas fazem uma ficha lá de anamnese, né, e falam assim, eu tenho gastrite. Né? Você tem gastrite? Bom, gastrite é onde? É no estômago. Então precisa se elaborar um tipo de projeções que são mentais. No início dos estudos lá com o Dr. Albert, era acendendo uma luzinha para a gente olhar naquela luzinha e carregar aquela iluminação para lá. Mas a gente sabe que a informação já está aqui, então não precisa mais isso. Você fala vermelho, não precisa mostrar para você vermelho, que você já sabe qual que é. Né? Então, nas projeções, como eu estava falando do gástrico, por exemplo, do estômago, nós temos, e isso vem do hinduísmo, os chakras, né? Que são centros de força onde todos os corpos se alinham com todos os tipos de frequência até chegar no corpo físico. Lá do perispírito vem, são várias cortinas, não tem duas ou três só não, aí chega lá. Bom, esse chakra gástrico é responsável por uma zona do nosso corpo onde está o sistema gástrico. Então tem o estômago, tem o pâncreas, tem o fígado, tem o intestino, tem as suprarrenais. Né? Então se você dá, veja bem, tá com gastrite, então existe um desequilíbrio naquela região. Se tivesse equilibrado, não tinha gastrite, né? Então, está desequilibrado. Então, como a gente faz para equilibrar? É a mesma coisa que a gente faz para curar. Lembra da água? Uhum. Volta a tomar água. Em vez de tomar veneno, volta a tomar água. Então, este chakra equilibrado, ele tem uma frequência padrão. Certinha a frequência padrão dele. É? Então, se você alimentar aquele chakra com a frequência padrão dele, ele se fortalece. Ele se fortalecendo, ele realimenta toda a zona dele com aquilo que a zona toda precisa. E você pode projetar uma cor, projetar um som em cima daquele chakra. E pode também, como as cores têm uma infinidade de propriedades, projetar a cor que vai tratar o local. Tratar o local. Por quê? Está afetado? Tá. Então está doente. Tem um sistema doente e tem um órgão doente. Então, além de tratar aquele chakra, você trata o estômago mesmo com as cores, com as propriedades que as cores têm. Legal. Oswaldo, então você está me dizendo que nós temos o nosso cérebro material, né? E pelo que nós lemos e estudamos, nós temos o nosso cérebro mecânico. Que quando você tem o seu emocional está abalado, a primeira coisa que ataca é o estômago. Você tem uma gastrite, você tem uma úlcera, e que com o trabalho do Dr. Albert, ou de todos os médiuns que fazem o tratamento de cura, você começa a mexer com o sentimento das pessoas. Porque é através dos sentimentos é que nós adquirimos as doenças físicas. E nós viemos aqui para ser felizes, você concorda? Perfeito. E as pessoas não são felizes e arrumam doenças porque não aprenderam a trabalhar os sentimentos. É isso que você quer dizer? É, aí você falou de sentimento e emoção. Vamos já definir duas coisas aqui. Nós precisamos das emoções para nos tirar do zero. Mas sim, nós não podemos ser comandados pelas emoções. Sim. Sentimento, sim. Sentimento é de elevação. E emoção é bem físico. É terra, certo. Pisar na terra. Então, a coisa do emocional está justamente ligado à nossa vivência planetária aqui na Terra, e os valores que damos e os valores que deixamos dar, de dar as devidas coisas. Então, quando as emoções machucam, machuca. Tem uma terapia que chama psicossomática, onde as doenças, as patologias acontecem por um processo psicossomático. Psico, mente. Somático, matéria. Então, a psique invadindo a matéria, fazendo-a adoecer. Sim. Então, você falou do estômago, a emoção. Tá? Essa região, estômago, fígado, etc., está ligado à raiva. Então, quanto mais raivoso for, mais sobrecarrega o fígado. Então, a pessoa, por exemplo, estou com uma enxaqueca, preciso tratar minha enxaqueca. Qual é a origem da sua enxaqueca? E um defeito, mais um defeito enorme que a gente tem, é procurar remediar. Verdade. Então, você vai na farmácia, estou com dor de cabeça. Ah, toma um, não vou nem falar o nome. E a dor sumiu. Né? Ela não sumiu, cara. Enganou o sistema como um todo e o problema continua. E maioria das vezes, não posso dizer todos, é claro, não é um problema de circulação de cérebro que traz a dor, não, é fígado, provocado pela raiva. A pessoa tem diabetes, é provocado pelo quê? Medo de perder. Medo excessivo, a gente sempre tem um medinho, né? Mas o medinho deixa a gente alerta. Mas tudo que é demais faz mal. Isso é por isso que o Espiritismo também nos ensina que a raiz de todo mal está no egoísmo, no orgulho, né? Perfeito. Quando você falou medo de perder, isso. Aí você vai ainda na causa. Exatamente. Aí vai, a vai base tá lá de tudo está lá nessas coisas que. Por isso que eu disse que o simples é o mais difícil de ser feito. É. Não é? É o mais difícil de ser feito. E aí a gente vê uma série de coisas. O Chico é o nosso mestre em muitas coisas, mas uma deles, lembra da água da paz? Não é. Não é um, e não é remédio, isso é para curar. Em vez de abrir a boca e sair já com a espada pronta para poder puxar a primeira olhada que der para você, você já puxa a faca? Bota água na boca. Fica quieto. Põe a água e o silêncio. E deixa, né? Até desaparecer aquela vontade louca de explodir. Fica quieto. Né? E, então, a coisa dá para a gente dizer, inclusive, se nós prestarmos atenção na coisa simples, é que a dor é nossa amiga. É um alerta, né? Extremamente amiga. É igual o mentorzinho dizendo para a gente não ouve. Doeu não é para remediar. É para procurar a origem do problema e desfazer. Você desfez, o corpo tem condição de sozinho organizar. Ele só dói quando sozinho ele não consegue, senão ele nem dói. Aí quando começou a doer, é porque o sistema disse, ó, já estou desorganizado. Faz alguma coisa porque sozinho eu não consigo. Está pedindo ajuda. E a gente tome analgésico, tome não sei o quê. E vai empurrando, vai empurrando. Chega uma hora que satura. O estresse é tão grande que a doença fica desse tamanho. A gente via acontecer isso, uma doencinha, daqui a pouco de uma hora para outra. A gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo, né? Exatamente. Dar ouvidos, é coisa do silêncio, é a melhor coisa que tem. Exatamente. Português, claro. Cala a boca, cara. Né? Cala a boca. No francês, né? Do francês. É. Não, no francês é fermez la bouche. Vamos, o papo vai longe, hein? Vai o papo longe. Vai longe, a gente tem bastante perguntas, tem bastante coisa que a gente quer falar sobre isso. Acho que a gente tem que falar sobre os passos também, ou como surgiu os passos, sobre a homeopatia, né? O que, que isso tem também ver. Acho que é muito legal o que você comentou, mas antes vamos falar, comentar, né? Do pessoal aí na internet. Está conosco aqui. A gente tem o Marcos Sugai. Né, mandando boas vibrações aí pro seu Rui. Edson Andrade, orando pelo seu Rui, pelo pronto estabelecimento dele. Né? A Maria Dinalva Menezes de Almeida, bom dia a todos, que tenham um dia abençoado. A Elizabeth Oliotti, dando bom dia. O João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco. A Elizabeth Oliotti, cheguei no Espiritismo ainda criança, me afastei por um tempo quando me casei, mas voltei pela dor e pelo amor. Acho que a, não sei como que vai ser o chat aí, mas acho que a grande maioria a gente vai pela dor mesmo, né? O pessoal tá respondendo. É, tá respondendo. É, o Antônio Bessa, dando bom dia. A Cláudia Regina Marcondes de Oliveira, também dando um bom domingo, com paz e alegria. O Ed Moreno. Oh, o Ed tá falando aqui, ó, bem vivencianos, né? Falando aqui que o Rui e o Jorge tá de folga para pular o carnaval, é isso? É. Eu acho que ele tá pulando o carnaval, literalmente. É, exatamente, tá descansando. Passando por cima, né? O Antônio Bess falando que nós estamos perdidos aqui, Rodrigo. Ó, os estagiários estão mais perdidos que nunca. Os velhinhos têm que preparar os menos velhinhos, é isso aí. É. É, o Marcos Sugai, né, falando aqui. A Maria de Nalva, de Petrolina, Pernambuco. A Neide. A de dando... Petrolina, né? Petrolina. Isso, Petrolina, Pernambuco. Você pulou a Elizabeth e o Liotti. Lá em cima. Não falou, falou. Só no, falou a Miriam Yui também. Isso, Miriam Yui, a Miriam lá de Salvador, é. Também mandando um abraço. Exatamente. Aqui. A Neide Cristina. Lá do Castelã. Isso, no Grupo Castelã. A Vera Lúcia, desejando todos um bom dia, que o programa seja abençoado. O Daniel Melo, dando um bom dia aos vivencianos. O Marcos tem uma pergunta aqui também. Tem o Marcos. Mas a gente já faz. Já volta na pergunta dele. Ok. A Rosângela Menezes dando bom dia. A Irene dando bom dia. É, bom gosto de conhecer sobre as terapias em geral. Essas terapias integrativas nos casos espíritas devem ser muito interessante. Abraços. A Angélica dando bom dia também. A Irene Maria do Nascimento dizendo que o senhor já trabalhou na Casa Espírita na Vila Tatetuba. É lá no Farmã. Continua trabalhando. Trabalha lá ainda. Continua, né? Continua assim. Legal. É, a Janaína dando bom dia. Deixa eu só comentar aqui da Irene, né? A Irene também manda bom dia aos amigos queridos e a todos, né? Peço, por favor, orações para o Gustavo de Souza, do Espírito Santo, que se encontra internado desde dia 8 do 2 na Santa Casa, né? Então a gente pede aí bastante vibrações pelo Gustavo. É, não sabia, Irene, mas a gente deixa aí as boas vibrações, né, para o primo Gustavo, né? E também para o Zé. É, e para você que tá sempre aí na luta, né? Esperamos aí que o Gustavo se recupere logo, esteja aí com a gente, esteja ouvindo o programa aí, firme e forte, tá bom? É, pode dar andamento. A Sueli aqui de Castro também, mandando bom dia. Ronália Gonçalves, a Célia Cecília aqui participando. Benedito Figueiredo, doutor Benedito, a Jamil Lima... Cleide Bessa, Marli Alexandrino, bastante gente aqui participando, Rodolfo Alexandrino, Jamil. É, então a gente pede aqui, considerando a enquete de hoje, eu diria que todos chegaram ao Espiritismo na dor e ficam pelo amor. Olha que legal. O Revail, também lá de Itaberaco, o Revail, a Gisele escutando a gente, o João Ramalho, a Cláudia de Oliveira e o Nil mandando aqui bom dia a todos. Só falar que o Tião chegou, tá? Ele não chegou tão atrasado, não. Ele mandou mensagem aqui, ele tava lá do lado de fora, que não tava com a senha. Então o Tião já tá lá. Então ligue pra nós. Dá um tchauzinho aí, Tião. Então ligue aí para nós, vamos botar o Tião para trabalhar. Aliás, antes disso, ele estava lá na Mocidade Espírita. Tá, já estava trabalhando, é isso? Né? Ó, já estava trabalhando. Um apoio aos jovens lá, um suporte. É no Folia de Luz? Folia de Luz, Tião? É, Folia de Luz. É. E a gente pede, então, para ligar para a gente. Então, o telefone 12-3921-3009. Né? Então, 3921-3009. E vamos botar o Tião para trabalhar. Liga aí para conversar com ele e dizer que quero participar do sorteio. Que aí no final a gente vai sortear um livro de sorteio aí. Né? Então, vamos voltar com a pergunta aqui do Marcos Sugai. Eu acho que o Aécio mandou uma pergunta também aqui. Eu recebi uma mensagem dele. Já confirmo aqui também. Aécio, se não mandou, pode mandar. É, o Marcos fez uma pergunta. Você está com ela aí? Estou aqui. Seu Oswaldo, poderia nos falar se ele acha que a cirurgia espiritual um dia será uma terapia integrativa? Olha, eu já reconheço como sendo, né, porque ela é uma verdade, ela existe, ela está aí. Se você for nas várias casas espíritas onde esse é mais evidente, porque eu não vou dizer que nas outras não aconteçam, hein? porque às vezes acontece, só que não é de uma forma mais evidente, acontece sem que a pessoa perceba o que está acontecendo. Sim. Né? Porque existe, dentro da mediunidade, que é intermediar, como você mesmo já havia falado aqui, o Dr. Álvaro disse que ele é um médium também. Sim. Né? Ou seja, um medianeiro de uma série de situações e oportunidades e seres e energia, etc. Então, quando tem um médium ostensivo, Edson Barbosa, está lá. Tem resultados aquelas cirurgias? Sim. Então, é uma terapia integrativa. Está integrada num sistema terapêutico. Tá ou não tá? Tá. Por acaso ele diz, não tome remédio? Não. Eu também digo. Dr. Albert também, às terças-feiras, faz a cirurgia. Eu já te falo assim, não. E não indica para deixar de tomar remédio. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes ele diz, não deixe de procurar o seu médico. Já aconteceu várias vezes isso, dele dizer. Por quê? Porque tem que acompanhar de todas as maneiras. Então, a terapia espiritual, ela já faz parte da integrativa. Até, já vou dizer o seguinte, começa a fazer efeito a terapia espiritual quando a pessoa decide ir em busca de. Sim. Não é? Nós não falamos aqui que quem faz a cura é a própria pessoa que provocou o problema? Então, ela chega a uma condição e está dentro, inclusive, da pergunta que está sendo feita hoje. Você vai pela dor ou você vai pelo amor? Sim. Uma das coisas que levam é a dor, não é? Eu estou incomodado, eu não sei o que fazer, eu já fiz de tudo, já fui no médico, já fui nisso, já fui naquilo, eu sei, não fui no outro, vou procurar um centro espírita. E tem um amigo meu lá do Rio de Janeiro que eu estou indicando para ele, e ele não vai por teimosia. Então, o Valentim Lorenzetti, não sei se vocês, eu acho que não é do tempo do Rui ali, dos dinossauros. Sim. Aqui de São José, né? Sim. Valentim Lorenzetti era de São Paulo, da grupo do Jacques Conchon. Ele disse que trabalhava no centro de São Paulo, da Aliança lá e tal, e ele recepcionava as pessoas. Aí disse que chegou uma pessoa lá, só eu vim aqui. Conheci aqui. Ah, o senhor está precisando, o que a gente pode ajudar? Ah, eu estou com encosto, eu preciso. Vim aqui por causa disso, estou mal, não sei o que, estou com encosto, me incomoda aqui, não sei o que. Ele olhou para a pessoa e falou: meu amigo, você vai entrar, vai receber o seu passe, etc., mas se tirar o seu encosto, você cai. Ou seja, ele estava pendurado no encosto, na verdade, né? E também é comum essa situação de falar assim, isso aqui é olho ruim, olho gordo, magro, sei lá o que, tal, sei o que. E claro que pode acontecer, frequência é frequência, né? Energia é energia, mas se e somente se eu estiver no meu estado de equilíbrio, pode chover canivete que não cai um em mim. Com certeza. É? Mão que, como é que é o ditado? Mão que não tem ferida não entra veneno, é isso? É exatamente. Ou seja, eu vou estar com um padrão de luminosidade, falamos de luz, tão grande o suficiente para mim, que nenhuma energia diferente, ou seja, baixa frequência, adoentada, poluída, vai penetrar esse meu campo de energia luminosa. E ainda mais, um dos pilares do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Não, não é. Então a caridade é uma terapia que precisa começar comigo. Primeiro eu. Não é egoísmo, não, hein? Egoísmo é tudo para mim. Tudo para mim é egoísta. É centro do universo. Agora, primeiro eu é essa condição. Caridoso comigo, buscar aquilo que me deixa feliz, não é alegre, feliz, que eu posso estar triste até, mas feliz ao mesmo tempo. Alegria é eufórico, é carnaval, alegria, depois fica duro lá. Deixa pra lá. Não todos. Não todos. Então, eu preciso procurar ser caridoso comigo primeiro, não é? Quanto mais caridoso comigo for, entra naquilo que eu falei da minha luminosidade. Eu sou luz. Só não estou brilhando porque eu estou me cobrindo com a série de porcariada aí. Isso acho que vale também para a terapia integrativa, né? Não tem dúvida. Não adianta então, você fazer essa terapia, esse acompanhamento, se você não cuidar da sua vibração, né? Por isso que eu disse no início que você é o responsável por aquilo que você traz. Então, quem vai ter o maior trabalho terapêutico? Você. O terapeuta vai indicar algumas situações, corrigir algumas posturas, seja ela emocional, física, alimentar, etc, etc, cada um na sua técnica, livrar você de uma série de sujeirada que está pelo... Igual faz um cetro. Né? O Preto Velho, já contei isso, acho que essa história, que um Preto Velho, certa feita, diz que uma das dificuldades que nós temos é carregar a nossa cruz ao contrário. Uhum. Põe o pé da cruz aqui e o braço vai arrastando o lixo pelo caminho. É? Então, dentro da terapia, como dentro do centro, da igreja, etc., é o quê? Tirar essa sujeirada que não são minhas. Agora, as minhas, eu vou ter, então, me reorganizar e corrigir. Com apoio. Não está aí o plano espiritual gritando no ouvido da gente? O mentor está ali, ó. Tem gente que ainda fala assim, ó, o meu mentor já trocaram de mentor umas 500 vezes, de tanto que desgastou, que ele trabalhou tanto que ele foi ascensionado. Aí veio outro pro lugar, porque eu dou tanto trabalho pro danadinho, cuidadinho, que, né? E não ouço, e não vejo, e não dou ouvidos, e não nada, e repita a porcaria, repita, e ele tá ali, e tá batalhando, e bota a cruz aqui em cima do livro. É Jó, né? E Jó. A gente joga fora, e não sei o quê. A paciência de Jó, né? O mentor tem que ter. Aí ascensiona o camaradinha lá de tanto trabalho que ele tem, aí vem outro da filha e fala: bota, agora é minha vez. Ah, oh, meu Deus, o que que eu vou pegar aqui? É assim. Então tá dentro do que você tá falando, né? O responsável sou sempre eu. E muitas vezes as pessoas não procuram o Centro Espírita por conta disso, porque o Centro Espírita não é um hospital de pronto-socorro que vai resolver o problema na hora para as pessoas, né? É, vai mostrar o caminho. Isso. Né? Isso. Mas tem muita gente que não gosta de assumir responsabilidade, né? Então quando escuta isso, fala, ó, responsável sou eu. Peraí, mas não queria ter esse trabalho. Eu queria vir aqui para tomar um remédio, vocês me dão e resolver a dor e pronto. Isso é a coisa. Será que é por isso que as pessoas não procuram, que nem ele falou, não vou no Santo Espírito? Isso é a consciência do passar para o outro a responsabilidade sobre si. É fácil de gente ver. Se você vai num médico, paga uma consulta. Você quer a resposta. Quer a solução. É. O médico tem que resolver, porque eu estou pagando para isso. Veja. Então, eu só estou colocando preço no que está acontecendo e não no valor do resultado. A diferença do preço e do valor está aí. Vou comprar uma caneca, custa R$5.000. Maravilha! 10 centavos. Qual é o valor? O valor é aquilo que eu vou colocar aqui dentro para pôr para dentro. Então, tanto faz custar R$5.000 como 10 centavos. Então, vamos os 10 centavos. Ele paga o preço, leva a solução, resolve naquele momento, continua da mesma forma que é onde está a causa, né? Exatamente. E aí volta tudo de novo. Volta de novo. Aí ele fica bravo. Porque eu fui lá no médico, ele me passou remédio, ele me passou isso, me passou receita, me passou isso, sabe? Fui na farmácia, gastei um dinheirão, não resolveu. Deu uma melhoradinha e depois volta. Claro que volta, você não mudou a origem do problema. Não fez a sua reforma íntima. Então, como você bem disse, o remédio remedeia, não cura, né? Remedeia, não cura. Quem cura é o sentimento próprio, que você tem que trabalhar, né? É a mudança, né? Que a gente faz, a reforma íntima. Não tem outro jeito de fazer isso se não fazer bem feito. Por isso que a gente vai e volta, por lá, volta aqui, reencarna de novo. É claro. Aí é um processo que leva mais tempo, né? Então, esse é, por isso que é aquela pergunta que eu tinha feito no início, né? A cura seria um processo, porque você leva mais tempo, né? E aí a gente traz para aquilo que você tinha comentado no início do programa, sobre os passos, né? Então, tem gente que acha que vai lá tomar o passe e vai resolver tudo, né? Mas não entende que o passe... Né? Ele nem existia na codificação inicial, né? Quando foi codificado o Espiritismo, né? Quem trouxe os passos e inserir os passos dentro da doutrina espírita? Então, aí é que está. Uma das histórias a respeito foi esse do que o Edgar Garmon, por exemplo. Os homeopatas lá atrás, né? A Federação Espírita Brasileira. Né? Vários deles, em função do quê? Desde os benzimentos que só não chamava passe. E os homeopatas, né? Lá atrás, quando eu trouxe os primeiros Santos Espíritas, de Confúcios, isso, né? Que foram pelos homeopatas franceses que vieram para cá. Então, essa coisa da homeopatia, ela trouxe uma série de estudos a posteriori, onde médico tem a ortomolecular, por exemplo, que é uma das terapias que eu trabalho. Ela nasceu em cima da busca de alguns médicos de dizer homeopatia não funciona. Quebraram a cara. Estudaram tanto, mas tanto a homeopatia, que é a lei da similitude, força de atração e repulsão, da similitude, que eles descobriram que funciona. Estudaram tanto minerais, vitaminas, etc., para chegar à conclusão que depois disso veio a ortomolecular. Então, de alguma forma, tirou-se uma coisa boa de algo que se tensionava a dizer que não funciona, isso não presta, nada, enganação. Eles acreditavam que o passe ativava esses componentes. Então, você tomava, é uma coisa que leva mais tempo, né? Sim. Para tomar, mas o passe, ele ativa, fortalece, potencializa. Potencializa. Então, é muito fácil a gente ver essa coisa da... Nós estamos falando de vibração, de terapia, a terapia como um todo, o que pode ser terapia. Você não... Quando você vai na igreja, não tem uma água benta? Quando você vai no centro espírita, não tem a água fluidificada? Isso se chama bioenergética. Aí está aí, a terapia deu um nome para terapia. Bioenergética é uma condição de se colocar ali, potencializar aquela água que já não é tão pura como ela foi criada pelo próprio homem. Então a gente dá uma purificada nela com aquilo que a gente faz. Né? Tem uma energia conhecida como reiki, que é a energia do universo, a energia da terra, para reequilibrar aquilo que está fora do equilíbrio. Se a gente consegue concentrá-lo ali, é outra terapia que tem. Você não ouviu falar em pomada vovô Pedro? Está aí. Mesmer. Lá na Framan tem a pomada vovô Pedro. Foi uma indicação do plano espiritual, de uma fórmula terapia dentro do espiritismo. Tá, mas só lembrando um pouquinho, Oswaldo, que o Rodrigo falou em passe, a origem. Se você for voltar no tempo, isso vem da antiguidade. Vamos ali para Jesus Cristo, que ele curava através do passe. Ele estendia dessa sobre a cabeça ou sobre o órgão da pessoa e falava: vai que a tua fé te curou. Opa, agora você matou a charada. A tua fé te curou, não fui eu. Sim. Então, Jesus Cristo, que eu carinhosamente chamo de J. Cristo, né? Ele, a única coisa, o que ele fazia era conscientizar a pessoa que ela tinha conseguido corrigir as dificuldades todas que a levaram a ficar doente. E só faltava ele fazer assim, justamente. É? Aí ele viu ali, Jesus Cristo, ele faz milagre, faz milagre. O milagre já estava feito. Tanto que Jesus reconhecia que o milagre estava feito e dizia: tua fé te curou. E quando ele colocava a mão, era tirar os resíduos, aquilo de tirar a sujeirinha que tinha em cima, e acordar o camarada. Dizia para ele: pronto, cara, levanta e anda, pega a sua cama, não era isso? É isso. Pega a sua cama e segue seu caminho. E ele não curou todo mundo, porque nem todos tinham fé, né? Nem todos tinham fé, nem todos tinham fé. E a fé, é interessante que a gente fala em fé, uma boa parte das pessoas pensa em fé em Deus, fé em Jesus, fé nos Espíritos. A fé começa na gente também. Eu preciso ter fé em mim. Eu preciso crer que eu posso fazer. E só depende de eu querer começar. Quando? A hora que eu quiser. Então, por que não agora? É que fé é um atributo do espírito no corpo físico. Perfeito. É só colocar então, em prática, aí você tem fé. É fé em mim mesmo. Eu creio em mim. Então eu faço. Tem uma música que chama Creio em Ti, né? É. Mas creio é que o Rodolfo Alexandrino canta com maestria, muito, né? Muito bem. Aliás, faz falta ouvi-los cantando. Pois é. Agora, eu tenho um aprendizado que eu tenho, Oswaldo, eu não sei se você vai concordar comigo, Mas quando você falou em amar a você mesmo, que não é egoísmo, todos esses nossos ditos defeitos que nós temos, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, egoísmo, vaidade, né? Se você não for um cara vaidoso, você não vem bem arrumado para um trabalho. Se você não tiver um pouquinho de orgulho de você, você não vai longe. Então eu acho que nós não temos que eliminar o orgulho, vaidade, egoísmo, arrogância, prepotência. Nós não temos que eliminar, mas nós temos que ter o controle. Isso, aí já está dentro daquilo que eu falei assim, tudo que é demais faz mal. Exatamente. Então, todas as situações físicas, por exemplo, elas precisam ser secundárias. Elas são efetivas, elas são produtivas, desde que não nos dominem. Sim. Então, assim, porque você falou assim, ah, você vem arrumadinho, e cada um tem seu gosto, né? Claro. Um gosta de preto, de amarelo, de rosa, outro gosta de short. Ele se sente bem consigo mesmo, então a vaidade é essa. Ah, sim. Puxa vida, eu tô bem para ir. Vai. Interessa se os outros vão achar que ele está bem ou não está. Sim. Mas ele está se sentindo bem. O orgulho é satisfação grande. Então, esse orgulho faz bem. Fico muito satisfeito quando realizo uma situação e aquilo enche meu peito. Que te gratifica. É, então, é orgulho? É o orgulho, mas é a coisa do orgulho bom que chamam, né? Orgulho dominado, né? Que é a coisa do não se deixar dominar por essas reações ou por que passam a ser vícios e defeitos, porque eu passo a depender deles. Aí é problema. É o que a gente ouve falar, né? O cara fala, não, eu tenho muito dinheiro. Meu dinheiro compra tudo. Não é bom isso. Se você acha que é tudo isso, parabéns, mas o dinheiro não compra tudo. Você é feliz? Sou. Então, por que sua família está toda desmantelada? Por que não há uma união familiar? Porque o dinheiro acha que pode tudo e que compra tudo. Então, é como uma energia no corpo. É como uma energia no corpo, né? O Sim. dinheiro, né? Porque trazendo agora, voltando para o tema, né? Da analogia, fazendo analogia com a parte de cura, terapias, se você tem uma analogia, se você tem uma energia estagnada, isso cria doenças também, Sim, né? Com certeza. Assim como dinheiro, né? Adoece. Adoece se você não circula para a energia, circular, né? Inclusive, alguém falou aqui seu trabalho na Framan, né? Quem só acumula energia. Ela adoece mesmo. Isso aí é como você falou, deixa a água aqui em cima. Independente da dengue, ela vai apodrecer também. Então, porque tem tempo de vida. Vai criar limo. E pronto. E vai fazer. Assim é. E aí entra a economia da caridade, né? Isso, circular. Então, alguém falou aí que eu trabalhava na Framan e tal. A gente chama de trabalho, na verdade, é um encontro, né? E trabalho também, porque no sentido de que trabalho é movimento. Trabalho é movimento. Na lei da física a gente vai ver que trabalho é movimento. Então, não é parado. Não é parado. Então, não é estagnado. Estar trabalhando é o que a gente está fazendo aqui. E tem remuneração? Tem. Tem remuneração. Não aquela que se conhece do vil metal, mas tem a satisfação, orgulho. Exatamente. De poder nos reunirmos numa casa como essa, com o trabalho que vem fazendo há 20 anos, ela tem um textinho aqui para falar para vocês depois, há 20 anos fazendo esse trabalho, trabalho movimento, trabalho troca, e se ganha uma infinidade de energias positivas que sai daqui renovado. Né? Isso teve preço? Não. Não. Teve valor? Não. Teve valor. E muita gente pergunta, fala, Rodrigo, cara, hoje eu saí lá de Caraguá e vim pra cá, né? Acordei 5 horas da manhã, saímos 10 para 5 daqui, a Camila foi pro Jeff, foi fazer preleção lá. E aí, pô, mas você vai sair de lá, você tá com os seus filhos e tudo mais. Cara, a gente sai daqui renovado a semana. Parece que a semana flui. Então a gente ganha muito mais. Mas não tem dúvida. Né? Sem falar de aprendizado. O que eu tô aprendendo isso aqui então, não conta. Eu fiz escola de aprendiz também, mas todo domingo o que eu aprendo aqui, Perfeitamente. Todos nós, Rodrigo. Todos nós. Nós comentávamos um pouco antes do programa, que de fazer palestra, tá? O Carlinhos vai lá na Framan, inclusive terça-feira, né? Fazer palestra, falar. O que nós comentamos aqui é que de tanto a gente falar, a gente acaba aprendendo. Então, quanto mais eu falar a respeito de assuntos positivos, iluminados, brilhantes, mais eu vou me transformar num ser iluminado, brilhante. E não vou ter só informação, eu vou ter sabedoria, conhecimento. Mesmo sabendo que nada sei, eu vou cada vez um pouquinho mais andar no caminho. Eu trabalho na Casa do Caminho. Hoje eu estou no P3B e faço preleção também. E o meu dirigente costuma falar, o Carlos, que o maior beneficiário, quem ganha mais no trabalho, não é o assistido, somos nós. Perfeitamente. Somos nós. Quanto mais à frente estiver... Né? Trabalhando, mais, né? Movimentando você vai estar. Porque as pessoas que vão ali, elas acabam, a princípio, meio passivas. Na observação, na expectativa. A movimentação, o plano espiritual faz uma infinidade delas, mas aquelas que a parte cognitiva vai conseguir captar, somos nós que fazemos. Indo para lá, vindo para cá, levando água, fazendo ficha, chamando atenção. Ô, passe P2, ô, CH, ô, não sei quem. Ô, agora é sua vez. Ô, todos os trabalhos são importantes. É. Super importantes. Super importantes. São coadjuvantes, mas de... Só não é o astro principal, porque o astro principal é daqui para trás, né? Mas que tem o seu... É Jesus, né? Mas que tem o seu valor e ilumina o palco da vida, isso com certeza. Vamos comerciais? Senão a gente vai embora, que nós somos mais privilegiados, né, Oswaldinho? Se você se propõe a dar cara a tapa para um trabalho, você automaticamente você recebe tudo aquilo que a espiritualidade está te passando como um medianeiro para você servir. Mas você é o maior beneficiado. E é isso que as pessoas não entendem. Aí o pessoal fala assim: não, nas casas de espíritos tem voluntários, não tem trabalhadores, porque é contra a lei. Mas eu sou trabalhador de Jesus, eu não sou voluntário. Isso. É porque entende o trabalho como sendo remunerado financeiramente. É. Não vê o valor, vê a diferença do valor e do preço. Pois é, né? É o que você falou sobre o valor. Isso. Ainda tem dentro da Bíblia, você fala sobre o salário dos justos. Pois é. O salário dos justos. Né? Não é esse. Não é o monetário, não, financeiro, não. Metal, né? O vil metal, né? Perfeitamente, é isso mesmo. E eu também costumo comentar quando a gente sai. Na terça-feira é o dia que eu vou para lá, para esse encontro, né? Sim. Quando eu saio de lá, eu já estou com saudade, cara. Pois é, verdade. Já estou esperando que a próxima terça-feira chegue. Eu fico assim quando termino a palestra. Quando eu termino a palestra, inclusive lá na Framan, eu falo assim: quando será que eles vão me convidar de novo? Porque é tão gostoso, porque você se integra. Perfeito. Aquilo que você está passando, abraça, você está assimilando. Recebe a gente, então, é maravilhoso. Né? A energia que você doa, né? E quando você falou sobre falar, muitas vezes, quando você fala sobre assuntos edificantes, né? Você tem um suporte espiritual. E esse suporte espiritual, quando você está lá dando uma preleção, muitas vezes você está recebendo informação para poder falar, que está aprendendo. Perfeito. Também. Eu acho que esse é o processo de aprendizado. Você pode perguntar para todos os preletores, todos, que ele prepara para a eleição dele. Não sai daquele jeito. Mas é isso que eu ia falar. Sai daquele jeito. Não sai. É? Ele prepara, ele estuda, ele decora. Né? Antes já tinha isso. Decora, agora ainda tem para passar na televisão, no teto. Etc. Slide. Né? Slide. Não sai igual. Não sai. Tem um chamadozinho, daqui a pouco ele solta a língua e vai. Por que é dessa forma? Porque a assessoria é brilhante. E aquelas pessoas que estão lá, cada uma delas precisa de um toque. Precisa ouvir determinada frase. Exatamente. Determinado chamado. Mesmo dentro do texto. Maravilha. Mas as variantes que tem para explorar o texto depende do plano espiritual. Então o mentor do Carlinhos está ali e fala assim: esse cara precisa ouvir falar não sei o quê. E eu estou ali fazendo a palestra, daqui a pouco sai. Então a preleção também é uma terapia. Não tenha dúvida que é uma terapia super integrativa. Integra plano espiritual, plano material e faz a diferença. E quando você terminou, termina a palestra, a pessoa fala assim: essa palestra serviu para mim. Foi para mim exclusivamente. E aí a pessoa vai lá, acha que a terapia é só o passe, né? E não sabe que a terapia é todo. É tudo que acontece. É que nem lá no Recanto de Luz e Mancheila, que você comentou do Edson, do médium Edson Barbosa. Desde que você pisa no Recanto, você já está sendo tratado. Então, como você disse, é um processo inteiro. E como eu havia dito antes da pessoa ir lá, ela já está sendo preparada. A ideia de, nossa, eu vou lá no Edson Barbosa. Pronto, eu já estou me preparando para isso. Sim, exatamente. Para que já vou recebendo pelo caminho, vou projetando esse chamado para todo tipo de apoio começar a se aproximar de minha lei da atração física e de repulsão, aquilo que não presta, já vai caindo por terra. Para quando eu chegar lá, eu vou direto no assunto. O que acontece ali dentro, o que se passa ali dentro, não dá nem para a gente. A gente não tem noção, ciência exata do que se passa. A gente só sabe o que acontece. Tanto que muita gente fala assim: eu consegui um milagre lá dentro. E sabe o que eu acho bacana? A pessoa fala assim: ô Carlinhos, você foi lá no Irmã Sheila, mas depois você fez cirurgia. Falei, porque eu recebi alta do Irmão Sheila, pelo Dr. Xavier. Ele falou, você está em alta. Peguei e vim embora. Aí, eu sentindo que ainda estava com problema, eu fui no urologista e falei, você tem que fazer cirurgia. O que, que aconteceu? Eu tenho que ir lá no Irmão Sheila agradecer, porque eles me prepararam para essa tal cirurgia. Eu não fui buscar cura no Irmão Sheila, fui ser preparado para fazer a cirurgia. A resposta não é uma terapia alternativa, complementar, integrativa. A resposta passa a ser diferente. A sua recuperação é diferente. Esse preparo todo, inclusive, nós estamos falando de medianeiros, de médiuns, etc. Os médicos são médiuns. Todos somos, né? Sim. São médiums no momento em que ele pega um bisturi para te fazer uma incisão. Uma infinidade de mentores ali para poder ajudar o povo. Mas para cá, meu filho. É mais para lá, meu filho. É com essa intensidade. Tanto que médico, às vezes, antes de fazer a cirurgia, ele desiste de fazer a cirurgia. E olha que interessante. Tá cheio de casos assim. Ele fala, não vamos fazer. Por quê? Não estava no momento certo. E no Mancheira, na Framan, enfim. A gente está falando de terapia. Vocês já foram uma igreja messiânica? Não. Eles aplicam Jorei. Sim, eu já fui lá. Jorei é o quê? Passe. Passe. E é um passe de cura. Passe de cura. Então é essa coisa, é enxugar essa coisa sempre no sentido mais positivo possível. Essa coisa é de enxugar da gente os venenos todos para a gente conseguir, então, o processo de autocura. De autocura. Que você falou, foi lá, tratou tudo que precisava. Até que se conseguisse, está pronto para fazer a cirurgia e rapidinho sair dali. Nós temos lá também o caso de uma irmãzinha nossa lá que ficou 3 anos fazendo cirurgia. Na época o doutor Albert usava agulha e tal. Agora não está usando agora, mas disse que vai voltar porque para ele é melhor. 3 anos fazendo cirurgia. Ela tinha um tumor na hipófise. E o médico espírita, já tinha dito para ela, isso aqui é caso cirúrgico, mas super problemático. Pode dar. Aí vem os ficar cego, não sei o quê, problema mental. Pode vegetar, né? É. E ela fazendo cintilografia em São Paulo, voltando, tá, ela falou assim: uma pessoa indicou para ela ir para o centro. Ela foi. Né? Aí é o que eu falei, a coisa do processo começou com ela aceitando. Aceitou o problema, aceitou a doença, algo que ela criou e foi lá e. Chegou lá, o doutor Aldo falou para assim, não sei se foi, não lembro bem, 40. O doutor Aldo falou assim, me dá 40 dias, porque o médico já tinha dito que ia fazer cirurgia. Aí ela, toda semana, foi uns 40 dias. Aí o médico falou, seu tumor está estacionado, não está progredindo mais. Aí ele falou, então, aí ela falou, vamos continuar. Durante 3 anos. Aí ela fez escola de aprendiz, fez curso de médios, etc, etc. Trabalhadora nascida e tal. Depois, nesse final desses 3 anos, o médico ligou para ela à noite, porque ele recebeu o resultado do exame de São Paulo, para ela: ó, seu tumor desapareceu. Então, esse é um exemplo que eu posso trazer aqui, mas se for lá no Edson, então, com aquela infinidade de gente, sim, lá, se eu for o pessoal lá fazer, sim, o relato, você vai escrever tem, um livro só com o resultado. E tem um livro aí, Médico de Medicina do Além, né? Depois eu passo aqui, a gente fala aqui na hora da dica, fica aí até o final, na hora da dica a gente fala o livro dele. E a gente tem também o caso do Arnaldo, do programa aqui, que tem o programa Prosa Criativa, o Arnaldo, que é professor do ITA, que fez uma cirurgia, quem não sabe aí, escreve aí, fantástico, professor do ITA fazendo cirurgia e foi falando cálculos, né? Ele foi antes no Edson, fez as cirurgias espirituais. E a espiritualidade comentou que ele estava sendo preparado para fazer a cirurgia da Terra. Da Terra. Né? Então, tudo ajuda. Eu várias vezes, eu e a Camila, a gente já trabalhou dentro da sala de cirurgia lá com o doutor Xavier, doutor Oswald, Stefano Oswald também. E eu lembro ele falando assim: olha, é câncer, né? Mas é importante fazer a cirurgia espiritual porque ela minimiza os impactos, por exemplo, de quem faz radioterapia e tudo mais, que prejudica outras coisas. A cirurgia espiritual vai também controlando os efeitos colaterais que a rádio traz. Então você tem uma série de benefícios. Perfeito. Também. A gente já escutou muita coisa lá dentro. Agora você vê o bacana que, paralelo ao tratamento que o Dr. Albert colocou nela, ela fez escola de aprendiz, curso de médico, porque era um canal que ela precisava para poder chegar. Fez parte da terapia. É uma dor evolução, né? É. Exato. Então, e outra coisa, se a gente está falando das integrativas, ó, nós temos as casas espíritas, os médicos atendendo na casa espírita. Médico mesmo, vai lá. Na Framan, até um tempo atrás tinha, agora ela está trabalhando demais, mas vai voltar. Que é cardiologista, vai atender lá. Uhum. É? Ou seja, num ambiente preparado para espiritualização e etc, etc, levando a medicina, integrando. Sim. Como tem ortopedista aqui no Bom Rodolfo aqui. Sim. Não é? É. Então. Como na Mãe Maria tem o caboclo lá também, que está fazendo cirurgia espiritual. Então você tem cada centro. Tem. Pessoal, vamos ter intervalo, senão a gente não vai nunca. Tá? O papo está muito bom. Aliás, você falou aqui, a dona Nicinha disse que na Coal também fazia. Na Coal também, dona Nicinha. Olha só pro. É o melhor programa do ano, só pro Jorge e o Rui morrerem de inveja lá. Positivo, hein? Boa, não sei se tem inveja boa. Perfeito, quem mandou ver? Então vamos agora com a música com o Sérgio Santos, né? No CD Terra, Rodolfo, Médico de Homens e de Almas, que é na letra. Como na Mãe Maria tem o caboclo lá na. Opa! que é o Médico de Homens e de Almas, com a. Peraí, que eu vou soltar aqui, que eu acho que saiu do meu computador aqui, né? Esse som, peraí. Deixa eu parar aqui, que eu acho que é o meu YouTube que tá saindo música aqui. Só um minutinho. Vamos ver se eu consigo parar aqui. Pronto. Então vamos com Médico de Homens e Almas, que é pelo Sérgio Santos e Marlene. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Vaidade era, na verdade, um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi pra ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saí à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todos os casebres que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com roubos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava o povo aclamava, chamando de santo. Pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, feito o evangelho. E quando mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu sublime exemplo é lição do porvir. Pois a sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço, vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É o permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. Em qualquer templo, seu sublime exemplo é lição do porvir. Pois a sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, que chegou no espaço, vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É o permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo e irmão Oswaldo Barbosa Júnior, da Faraman, que está nos falando hoje sobre terapia integrativa. E nós temos uma pergunta do nosso querido Aécio, né? Aécio César, de Sete Lagoas, que o Rodrigo vai colocar aí pro áudio. Vou colocar aqui, porque ele mandou aqui pelo celular. Eu vou soltar por aqui, porque eu não consegui colocar no computador. Então vai por aqui. Espera aí, só um minutinho. Aumentar o som. Bom dia, a bancada espírita e ao entrevistado desse domingo. Minha pergunta é a seguinte: creio que essas terapias integrativas vêm trazendo certo conforto diante de algumas enfermidades, mas fora dos centros espíritas. Creio também que o passe e a água fluidificada numa casa espírita estejam acima de todas elas. Muita coisa ainda não sabemos sobre o poder do passe e da água fortificada. Não seriam essas terapias como adulterações dos princípios e ensinamentos esposados por Kardec e Chico como base do Espiritismo? Ou eles já estão ultrapassados, perdendo também para a modernidade do movimento espírita atual? Obrigado. Você se entendeu? Mais ou menos. Ele perguntou se o passe e a fortificação seria uma adulteração em relação à codificação. Eu não penso que seja adulteração. Eu penso que seja otimização, atualização. Tanto que a própria doutrina nos chama a atenção para estudar. E ainda chega um momento que ela nos diz o seguinte: se a ciência provar o contrário, vá pela ciência. Sim, Kardec então, falou pela espiritualidade. Exatamente. Né? Falou por então, meio de Kardec. A ciência é estudar, é aplicar, é praticar. É só dessa forma que a ciência anda. A própria ciência da parte espírita é experimentação. O espiritismo não é ciência, filosofia, religião. Uhum. Então, da parte científica está estudar as situações. É claro que isso, colocar isso em atividade, vai depender do entendimento de cada um daqueles que está estudando. Por isso que a ideia é, penso eu, não é sair fazendo sozinho. É nos unirmos em várias pessoas, criticarmos, sempre com o teor positivo da palavra, a situação, a ideia, a posição, etc., até que se dê consenso, nós vamos entender. Neste momento, isso é útil. Uhum. Lembrando, da caridade, fora da caridade, não há salvação. Então, o que a gente está fazendo? Está aplicando. Não tem ego. Não tem egoísmo exacerbado. Né? Tem um estudo aprofundado. Tem. Tem consenso? Então, vamos colocá-lo em prática. Com certeza. Eu acho que você foi muito feliz, Oswaldo, quando você fala assim, atualização. Né? Porque se a gente pega a Kardec, né? Kardec para mim é uma obra de doutorado. Se tem perfeito. Maior que doutorado, seria pós-doutorado, seria para mim a codificação espírita. Né? Ele segue o método científico. Perfeito. Então, se você entra lá e estuda, né, as cinco obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, né, você vê uma obra que segue uma metodologia científica, né? Controle Universal dos Espíritos e assim vai. Chico Xavier, ele vem trazer uma doutrina que foi recebida no século XIX, atualizá-la e projetá-la para o século XXI. Se não fosse Chico Xavier vindo atualizar essa doutrina para o século XXI, é bem o que você comentou. E ele traz nas obras dele o centro de força, isso. Traz os passes, traz a terapia da água, né, que nem comentou do André Luiz. Então ele atualiza e traz isso, né? Perfeitamente. Adulteração, né? Eu chamo a atenção aqui, não é o tema do dia, mas adulteração é o que estão fazendo com as obras do Chico Xavier. Isso. Né? Então é o que é uma coisa que a gente não pode aceitar, né? Não só com as obras do Chico, também com a Gênesis. Né? Pegaram um estudo, foi feito um estudo em cima e houve várias adulterações em cima da Gênesis. Então eu chamo a atenção das pessoas e aí tem federações aí, a FEB mesmo tem negado, mas tem estudos científicos mostrando essas adulterações. Então eu vou deixar o link aqui em cima para vocês, tá? De um vídeo, tá? Do Fernando Peron, para vocês assistirem. A gente vai depois fazer um programa só sobre esse assunto, não é o assunto de hoje, né? Para a gente não se perder. Mas vale a pena vocês se preocuparem com isso. E tem um site que eu também vou deixar o link aqui na descrição do YouTube, tá? Onde vocês podem acessar as obras originais do Chico sem as adulterações. Essa da adulteração, hoje tem um termo. O pessoal gosta muito de usar termos em inglês, né? Eu não sei de nada, não. Eu nem quero, não dá tempo de eu aprender agora. Mas estes outros livros, fake. Fake, são fakes. São fakes. Né? Então vale a pena vocês buscarem as primeiras obras. Original. Né? Então, isso aí não é. Também não acontece só no caso do Chico, a gente sabe disso. Aconteceu na Bíblia. Eu queria citar agora a Bíblia. Você pega várias Bíblias e ali está. É claro que a gente encontra ali um teor original, etc, etc. Mas elas são colocadas de acordo com o entendimento de quem escreveu. Eu entendi aquilo desta forma e coloco aquilo. Se tem que tipo de intenção tem, isso não vem ao caso, porque não é que não cabe a mim fazer juízo. Mas que são diferentes, são. Então, por isso que a ideia é o quê? Pegar o original. É. Livro dos Espíritos. Pegar o Livro dos Espíritos lá, aqueles primeiros, né? Exato. E vamos olhar ali. Porque para nós, a nossa Bíblia é o Livro dos Espíritos. É. Os outros cinco, como você disse, é o estudo científico que Kardec fez em cima da Bíblia que os Espíritos entregaram para ele. Que é consequência moral, né? E é interessante você falar isso, porque é justamente uma das alterações que foram feitas nas obras do Chico. Depois a gente vai falar de um programa, a gente vai chamar um dos... houve vários pesquisadores que fizeram esse estudo, que chegaram a essa conclusão, houve mais de 117 livros adulterados, que trocaram, inclusive trocaram as traduções das Bíblias que o próprio Espírito Emmanuel escolheu. Emmanuel escolheu a tradução de Ferreira Almeida, que ele disse que era mais fiel, que houve menos adulterações conforme os anos, e ele escolheu e ele comentava nos livros Fonte Viva esse trecho. A FEB teve a audácia de ir lá e trocar o tradutor da Bíblia e colocar um tradutor espírita aí, que fez, sei lá, um curso de hebraico, não sei, jurista aí, não vou falar o nome para não ser processado por ele, mas e colocou as traduções dele para uma questão política, para uma questão de divulgação das obras dele. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, tá? Não tem como a FEB falar uma coisa dessa. Houve, a gente tem provas, tem evidências, a gente vai chamar aqui o pessoal para apresentar essas evidências. Mas esse é um próximo programa e não vamos sobrecarregar o fígado hoje. A gente tem sobrecarregar o fígado lá. Esteatose hepática, dor de cabeça queca. Vamos deixar para sobrecarregar o fígado quando a gente chamar eles aqui, que eles vão vir, tá? Mas tem no livro Mais Luz, do Chico, edição primeira, tá, gente? Eu vou pôr o site aqui, Obras Originais, Chico Xavier.ca, tá? Obras originais.chicoxavier.ca. Vou colocar aqui na descrição do nosso YouTube, vocês podem acessar os livros que não foram adulterados lá, que na íntegra, porque essa equipe está fazendo esse trabalho de resgatar as obras sem adulteração. E ele fala aqui, voltando ao tema, passes curativos pelo Batuíra, pelo espírito de Batuíra. Ele fala: quando enfermidade ou perturbação vos visitem, recordai os passos curativos no clima de oração. A prece rogativa alcança o plano espiritual por petição de socorro, granjeando o amparo dos mensageiros do bem que vos mobilizarão as energias para a reestruturação dos vossos recursos orgânicos e espirituais. O passo curativo é reconfortador, é bênção medicamentosa que verte dos céus para a terra, argem da paz que alivia e recompõe. Nunca nos esquecemos que Jesus socorria os necessitados e os doentes usando as mãos. Né? Ou seja, Chico traz os passes curativos para dentro da doutrina também. Pronto. Então, não tem... Não está adulterando. Não só o Chico, nada, né? Os espíritos por meio do Chico, sim, né? O Patuíra. Exatamente. Que foi um grande baluarte então, português. Então, a gente responder ao nosso amigo lá, não é uma adulteração do espiritismo. Né? Não é. É uma otimização, uma atualização. Né? Trazer de uma forma até mais palpável, porque você está vendo, você está se sentindo, etc., aquilo acontecer. Então é isso. Legal. Vamos para as outras perguntas dos ouvintes? O Dudo Bem Udinho, ele tem uma pergunta. Musicoterapia é uma das formas alternativas do tratamento? Sendo assim, qual é a importância da harmonização musicada nas casas espíritas? Isso. É, eu cheguei, já cheguei até a falar da musicoterapia como terapia. Sim. O Dinho, inclusive, está aí, ó. Ele fez uma. Ele fez. O Dinho tem um. Fez uma mudança intensa na vida dele aí, né? Numa aceitação de posição, de situação, etc. E hoje está aí distribuindo harmonia, falando em música, em vários lugares, né? Harmonização, por si só já diz, harmonizar é equilibrar, né? Manter em equilíbrio. Então, quando você coloca, nós somos altamente influenciáveis por muitas coisas. A ambiental, não tenha dúvida, né? Então, quando você cria um ambiente sadio, você se sente sadio. Então, quando você coloca sons, falando em música, colocou sons equilibrados, a tendência é equilibrar. Quando você coloca sons de tranquilização, a tendência é tranquilizar e equilibrar. Todos que estiverem envolvidos naquela harmonia vão se equilibrar conforme aquela harmonia. Você por acaso já viu, por exemplo, na avenida, tá falando de carnaval, tá aí, uma escola de samba com violino? Com violino, já viu na escola de samba? Não viu. Porque não é frequência baixa, não é frequência de movimento intenso. Então você vê lá tambor. Uhum. É? Porque é isso, mais próximo das frequências baixas. As frequências baixas fazem movimento no corpo, as frequências altas fazem movimento na mente. Então, que você toca uma musiquinha de violino, etc., a pessoa... Você fala mais aguda e ou mais grave, né? Isso. Dentro da escala ali, né? Mais agudo. Então, quando você coloca uma música, como o nome diz, harmônica, então o ambiente se harmoniza. Que trabalha todas, né? Então, o cello é um pouco mais grave, é, né? Entre um e outro, pum, etc. Isso, então. Inclusive, dentro da musicoterapia, cada um tem sua frequência. Da cromoterapia também, cada um tem a sua frequência padrão, aquele que é o diapasão. Tem um diapasãozinho que bate lá para poder, né, afinar as cordas. O diapasão nos traz o lá. Traz o lá. Então, respondendo ao Dinho aí, a música, a harmonização musical traz ao ambiente equilíbrio, harmonização para tudo que está se passando. Auxilia, inclusive, a pessoa, os que estão assistindo, a deixar do lado de fora as atribulações. Porque o foco passa a ser a música. A música não é a linguagem dos anjos? Então, o ambiente passa a ter a linguagem dos anjos. Então, de alguma forma, nós estamos nos dando a oportunidade de ouvir aos anjos. Daí a responsabilidade, inclusive, de quem vai fazer a harmonização musical numa igreja, numa casa espírita, etc., é de fazer com que aquela harmonia seja de equilíbrio conforme o ambiente sugere, pede e oferece. Muito bom. Seu Osvaldo, o Marcos Sugai... Acho que essa a gente já fez. Já fez essa pergunta? Já, a primeira lá sobre dele, né? Sobre a cirurgia espiritual? Já, que foi a primeira que a gente fez. Ah, então beleza. Essa a gente já fez. E sobre a terapia integrativa, né? Oswaldo, poderia nos falar sobre qual cirurgia espiritual? Já sim. Tá. E é muito interessante, Oswaldo, aí eu tenho uma pergunta para você. Qual seria o gatilho, né, para mudar essa energia, uma energia, não falo das músicas agora, falo da energia de, para uma energia de cura? O que faz a gente buscar a nossa reforma íntima? O que faz a gente sair do padrão e mudar um padrão que a gente vinha antes, né? E agora... Então, é claro que são... essa coisa do... Não existe um receituário básico para todo mundo. Isso serve para todo mundo. Mas porque cada um tem seu momento, seu tempo, aquela história toda. Mas uma das coisas é... aceitação. E aceitar não é, vou ficar com isso, não. É aceitar que eu fiz isso. Aceitar que o que se passa tem a minha responsabilidade. Olha essa palavra, responsabilidade. Seria assumir os próprios erros? Isso, então. O que é responsabilidade? É responder com habilidade. Responsabilidade. Então, eu sou responsável, eu não sou responsável por aquilo que eu faço, perante a lei, etc. Então, eu sou responsável perante aquilo que se passa comigo. Eu tive uma habilidade, doentia ou não, de me fazer mal, de me desviar de um caminho reto, reforma íntima. Então, o primeiro passo é aceitação. Eu aceito que aquela história do meia culpa, meia máxima culpa, mas no sentido de que eu divido um pouco da palavra culpa, porque culpa é quando você tem intenção. Eu não tenho intenção de me fazer mal, faço por ignorância, por uma série de coisas, né? Desconhecimento, né, Jorge? Aí, daí sim, responsabilidade. Eu tenho responsabilidade nisso, porque fui eu que escolhi. Eu escolhi esse caminho, fiz. Aí, depois de reconhecido, depois de aceito, veio o arrependimento. Que é a coisa, entre aspas, coisas, que nos pega quando a gente vai para o lado de lá. Quando a gente vai para lá e vem passar o filmezinho, aí o arrependimento bate. Se ele bate de verdade, daí arrependimento, senão não é enrolação, uhum. Aí a gente começa a corrigir. Então aqui, uhum. Reconheço que fiz besteira. Arrependido. Terceiro passo, perdão. Que é o mais difícil. É. O auto perdão, né? É o auto perdão. Porque reconheço que fiz besteira. Me arrependo de tê-la feita. E me perdoo por isso. Pela minha ignorância, pela minha isso, pela minha aquilo. Me perdoo. E é o perdão original, o perdão sadio, o perdão verdadeiro, é aquele onde você procura, inclusive, se possível, como desfazer aquilo que já foi feito. Os respingos, etc. Corrigindo a si mesmo. Então, penso que é por aí. Tem uma palavra, quando você falou responsabilidade, eu achei muito legal, porque responsabilidade, tem uma palavra em inglês que não existe tradução para o português. Que eu acho que falta muito ter uma tradução para essa palavra no português. Que é accountability. É diferente de responsibility. O accountability, no inglês, é mais forte que o responsibility. Porque a accountability é quando você é responsável e tem que pagar por isso. Sabe que tem que, a gente tem que ter um débito acumulado e que precisa ser quantificado e pagado isso. Então isso existe no inglês e não existe no português. Existe a contabilidade, contabilizar, mas não no sentido que eles têm, no mesmo sentido de responsabilidade. Eu tenho a contabilidade por isso. Eu sei que se eu fizer alguma coisa errada, se eu mentir, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser quantificado e pagado por isso, uma multa ou... E assim vai, você é condenado por isso. E quando a gente lança, a gente tem essas atitudes, tem pensamentos, tem habilidade que a gente comete, que fere o quê? Qual o princípio? O princípio moral? Né? Qual é a base? Com que a gente se compara para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não? Tem algumas coisas que nos foram trazidos pelos mestres, que vem nos dizer sobre uma lei universal. Só tem uma lei universal. As leis dos homens diferem de país para país, cidade para cidade. Nos Estados Unidos é de estado para estado, é uma coisa assim, né? Uma lei universal. Mas tem os nossos mestres que a gente ouve, mas não dá ouvidos, que é fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. É uma lei. Você não fez aquilo, você tem responsabilidade na situação. Dentro do que você falou, de uma palavra que não tem uma tradução de palavra, eu colocaria uma meio que similar, karma. Dessa em inglês que você falou. Se você faz, você tem que desfazer. Você atribui ali. Desfazer. Tem um preço. Por que tem um preço? Porque você não deu valor. Então, um processo kármico, tem umas... Nós já chegamos a falar aqui sobre desmistificação do karma, que eu me lembro. Sim. Aqui, né? Mas tem uma série de coisas que essa coisa kármica não tem uma imposição de um juiz sentado ali botando o dedo na cara da gente. Não tem. Porque eu sou o juiz da minha causa. Sou meu advogado também. Então, quando eu passo por lá de lá, eu sento na frente do espelho e aí, meu amigo, não adianta que não tem onde fugir, não. E aí a lei universal é que vai falar através de mim sobre aquilo que eu fiz. Sou médio de mim mesmo, que seria o ideal para todo mundo aqui encarnado, ser médio de si mesmo. Aí a gente entra nessa situação, de ali eu vou falar, reconheço, fiz besteira. E que tamanho de besteira. Se eu estivesse fazendo isso para mim agora... Ou seja, existem consequências. Aí entra a palavra contabilidade. Consequências. Consequências são inevitáveis. Aquela coisa do plantio. Não disse que tem textos que falam para gente? Você pode plantar o que você quiser, mas vai colher o que você plantou. Então, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E dá para minimizar as consequências, não é? Sim, é você avaliar antes de plantar. Que é o caso de você ouvir. Calar. Observar se fizesse para mim. Muita coisa você vai deixar de fazer, porque se você fizesse aquilo para mim, eu pulava no pescoço. Então, opa, peraí. Porque todos os vícios e defeitos reconhecidos habitam em nós. Isso eu não tenho dúvida. Raiva, ânimo, orgulho, ódio, está tudo aqui dentro. Porque eu já vivenciei isso um dia. Eu contribuí com esse tipo de energia para o meu planeta, que foi abençoado, limpo, prontinho para a gente vir aqui. Eu fui contribuindo isso tempo a tempo, vida a vida, encarnação a encarnação, e está ali. Então, tenho raízes aqui comigo. Eu posso ter a semente adormecida. Mas quando alguém me provoca, ela pode... Pá, de imediato. É a hora que eu... Preciso reconhecer a água da paz, silêncio e falar, eu ainda tenho vivo em mim. Não vou repetir. Essa contribuição negativa para o planeta, eu não dou mais. E pronto. Legal. Você pode ler aquele que você trouxe para nós aí, sim, por favor? Por favor. Momento de trabalho. Olha, são 10 horas. Eu estava... Sentei ontem à noite ali antes, fazendo as preces para vir para cá, meu reiki. Né? Aí, título 20 anos. Em plena flor da idade, venho vivência espírita com muita propriedade, mostrando a que veio. Não é uma diversão, apesar de fazer sorrir. Não tem intenção de corrigir, apesar de ensinar. Não é só informação, é uma troca de opinião sobre o bem, com o bem e para o bem. Uma reunião fraterna que faz do respeito um regramento, da espiritualidade um ensinamento, do amor um exercício, do estudo um chamado, da caridade uma virtude, da solidariedade uma necessidade, da tarefa uma verdade, do Evangelho de Jesus o verdadeiro guia de luz, do chamado ao serviço, um lembrete constante. Do ambiente abençoado, uma participação de elevação. Do encontro, uma festa entre os planos material e espiritual, onde de modo natural nos expressamos de coração aberto sobre o que sentimos e o que os mentores e espíritos visitantes nos transmitem. Em 20 anos, muitos capítulos de uma história de aprendizado, de amor e fraternidade. Muitos outros anos virão. Afinal, o que é bom se perpetua. O que é ótimo, então? Nossa gratidão por nossos irmãos atenderem ao chamado da espiritualidade para intermediarem ensinamentos tão necessários à nossa evolução espiritual. Que possamos continuar aproveitando cada segundo destas transmissões de amor e paz. Vivência Espírita é, sem dúvida, um programa a ser multiplicado. Que venham os próximos 20 anos. Parabéns a todos de ambos os planos que vêm participando deste projeto de aproximação entre os planos. Legal. Muito legal. Obrigado. Parabéns, Vivência. Muito legal. E quem que recebeu? Você que recebeu? Agora não tem assinatura. Então, meu deve ter o 20 anos. Energia foi forte, até que entrou no... disparou. A sua contribuição foi 20 anos. O No Break. Muito legal, muito legal. É pro Jorge e o Rui ficar morrendo de inveja lá. É, com certeza. Hoje estão se remoendo, viu? Com certeza. Muito bom, muito bom. E o Aécio ligou pra gente aqui no telefone e falou que as adulterações mencionadas, né, diz respeito às novas terapias praticadas atualmente nos casos nas casas espíritas e não aos passos de água fluidificada. Ele quis dizer, talvez, algumas coisas que eles falam de... Algumas pessoas falam, eu não defendo isso. Que é práticas estranhas ao espiritismo, né? Porque eu penso assim, o espiritismo é aberto à ciência, aberto a novas práticas. Desde que seja feito de graça na casa espírita, né, e se contribua isso, ó, descobre que a ciência, que a cromoterapia ajuda a equilibrar os órgãos, as energias dos órgãos para se adquirir a cura. Tá, não existe cromoterapia no centro espírita. Reiki, não existe reiki no centro espírita, nem na doutrina espírita, mas pratica-se dentro da casa espírita de graça. Lembrando, gente, espiritismo é tudo de graça, dá de graça aquilo que a gente receber, né? Então, nem palestra deve ser paga, né? Você imagina Jesus aceitando pagar num congresso para ouvir ele, um congresso espírita. Não tem problema o congresso ser pago, desde que não ponha o nome espírita. Desde que isso não é espiritismo, né? Espiritismo é gratuito. Desde que essa prática seja gratuita no centro espírita, né? Eu acho que não é uma prática estranha. Acho que é isso que ele quis dizer aqui. Entra dentro daquilo que a gente falou do fora da caridade não há salvação. Então, seria o mesmo que cesta básica? É? E aí? Cesta básica existe na codificação da doutrina? Não existe na codificação. Cesta de Natal, né? Cesta de Natal, né? Cesta de Natal, Dia das Crianças, a AME, Associação Maternal Espírita, que é para assessorar as mães com necessidade. Sim. Então, tudo que está ligado à caridade é espiritismo, sim, porque o espiritismo é caridade. Transformação moral das pessoas. Não quer dizer que a gente não pode minimizar a dor das pessoas ou minimizar a fome das pessoas. Não quer dizer que a gente vai sair do nosso objetivo da evolução moral das pessoas, né? Ou da nossa própria evolução. Porque quando a gente faz a caridade, não é? É nós que estamos ganhando, exato, nós que estamos evoluindo. Isso. Nós estamos trabalhando no centro espírita como tarifeiros, nós estamos ganhando muito mais do que os assistidos, né? Não tem dúvida. Com certeza. Você vai ver que se tivesse que ser tudo codificado, o Kardec teria perguntado para os espíritos, a gente deve ser cesta básica? Não faz sentido. Ele perguntou a essência daquilo que o espírito precisa saber para viver aqui. Viver a encarnação, o essencial para isso. Que o restante, que são os coadjuvantes dessas situações, nós criamos da mesma forma que a gente falou agora aqui. Se eu gostaria de fazer isso, se eu fizesse isso para mim, eu gostaria? Claro que eu gostaria. Se eu estiver num aperto, estiver sufocado, não tiver o que comer, etc., claro que eu gostaria que alguém viesse me chamar e falasse: ô, eu tenho um arrozinho aqui, vai? Não é? Ou seja, só que quem coloca uma maca no centro espírita, por exemplo, acho que é uma prática estranha. Lembro quando eu fui lá para Conquista, primeira vez que eu fui lá na casa assistencial Vicente Paulo, lá do Mané, que fez o programa Mil aqui, o Mané e o Tadeu lá de Araxá. Você vai na casa do Tadeu, você vê um trabalho, você entra lá, eles apagam a luz, deixa bem branda, você vai, parece que você está dormindo durante a preleção. Perfeito. Então ele te tira do corpo. Sim. Faz o tratamento, depois você volta, você fala, será que eu estava acordado, se eu estava dormindo? Então você não sabe. E ele faz isso com 1.500 pessoas ali no centro. Cadeiras, aquela luz pan, música. E aí você fala, não, mas assim eu vou dormir. Mas esse é o objetivo ali. E em Conquista, com o Mané, ele tem o tratamento de cirurgia espiritual. No primeiro dia ele não me conhecia. Eu fui lá, peguei o carro e fui. Ele nem sabia que eu ia. Nunca tinha falado com o Mané na vida. E fui lá, entrei, sentei num centro assim, bem bonito, assim, chão de terra batida. Sentei lá. E aí ninguém me conhecia, eu só sentei lá no canto. Aí veio uma pessoa, e ele tava fazendo cirurgia, já incorporado com o doutor fazendo cirurgia lá. Aí veio uma pessoa, entra e falou, ó, quem é o rapaz novo que tá aqui? É, o doutor tá pedindo, chamando lá pra sala de cirurgia. Aí eu fui, né? Eu falei, nossa, mas tem cirurgia aqui? Eu nem sabia. Aí eu subi, entrei, aí ele pediu pra eu entrar e falou, senta aí e assiste. E fiquei assistindo as cirurgias espirituais lá dentro. E é uma coisa que o Jorge fala, que é muita. Já aconteceu isso com ele também, que chamou. Acho que eles fazem isso para preparar a gente de estar aqui comentando. Né? Da, acho que eles chamam a gente para a gente possa saber o que está tá comentando aqui também. Dar, né? Depoimento, né? É. Dá o depoimento. Sim. Mas era macas. Mas centro espírita não tem maca? Não tem, na codificação não tem dizendo que tem maca? Passa, tem que ser sentado, tem que ter o padrão. Não, cada casa, cada jeito, claro, tem suas terapias, suas necessidades, complementares e integrativas. Né? Como eu disse, tem a médica que atende lá. A médica que atende lá na Framan, né? Tem uma maca lá, que eu já tinha mesmo por causa de terapia por acupuntura. E ela vai lá, faz média pressão, você faz aquele trabalho dela gratuitamente dentro da casa espírita. Então, o que é de espiritismo nisso? Há a caridade. Há o auxílio. Há o acolhimento. E o amor incondicional dela. Perfeitamente. Para se dispor. Exatamente. Então, é isso. Legal. Vamos para o momento de Gavalli? Vamos. Vamos sim. É, melhor a gente ir direto para os comerciais... Cris, solta os comerciais e a gente volta dos comerciais depois para o momento de Gavalli, tá bom? Só direto dos comerciais e a gente volta com o momento de Gavalli e a gente volta. Pra... Programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gavalli Atacado, o depósito de seu depósito. Esse é o momento de Gavalli e a gente vai agora com o momento espírita número 23, Deus é quem cura. E eu coloco, a gente põe aqui pro Oswaldo comentar pra gente, escutar e comentar. Deus é quem cura. Alguns homens, quando realizam grandes feitos, costumam encher-se de orgulho. Chegam a pensar que são infalíveis em sua atuação e creem que tudo podem. E isso nos recorda do grande mestre e criador da homeopatia, Samuel Christian Hahnemann, uma postura de verdadeiro sábio. Em 1835, chegou a Paris e começou a clinicar, embora o descrédito e o ataque de muitos dos seus colegas alopatas. Foi então que a filha de Ernest Legouvet, membro da Academia Francesa, famoso escritor da época, adoeceu gravemente. Um artista de nome Duval foi chamado para fazer um retrato da jovem agonizante. Era a derradeira lembrança que o pai amoroso desejava ter da filha que se despedia da vida. Concluída a tarefa, executada com as emoções que se pode imaginar, Duval fez ao pai uma pergunta nevrálgica. Se toda a esperança está perdida, por que o senhor não tenta uma experiência com a nova medicina que tanto alvoroço tem feito? Por que não consulta o Dr. Hahnemann? Nada havia a perder, e o pai chamou o homeopata. Quando o ouviu, pareceu-lhe estar de frente a um personagem fantástico de contos infantis. Hahnemann era de baixa estatura, robusto e firme no andar, envolvido em uma capa e apoiado sobre uma bengala com um castão de ouro. Uma cabeça admirável, cabelos brancos e sedosos, lançados para trás e cuidadosamente encaracolados em torno do pescoço. Com seus olhos de um azul profundo, sua boca imperiosa inquiriu minuciosamente sobre o estado da menina. Na sequência, pediu que transferissem a enferma para um quarto arejado, abrindo portas e janelas para que ar e luz entrassem abundantes. No dia seguinte, iniciou o tratamento. Foram 10 dias de expectativa e de tensão. Finalmente, a esperança se confirmou. A menina estava salva. O impacto dessa cura, quase milagrosa, foi enorme em toda Paris. Em reconhecimento pela salvação de sua filha, apesar de muitos ainda afirmarem que Hahnemann não passava de um charlatão, Legouvé presenteou o médico com o próprio quadro pintado por Duval. Era uma obra-prima. O criador da homeopatia a contemplou demoradamente. Tomou da pena e escreveu: Deus a abençoou e salvou. Hahnemann. Considerava, pois, a cura uma bênção de Deus, da qual ele não fora mais do que um instrumento. Assim são os verdadeiros sábios, os grandes gênios da humanidade. Eles sabem que dominam grandes porções do conhecimento, mas não esquecem de que a inteligência lhes foi dada por Deus, de onde todos emanamos. Somos os filhos da suprema inteligência que nos permite crescer ao infinito. Contudo, a ele cabem todas as bênçãos, permitindo-nos, na qualidade de irmãos uns dos outros, atuar, agir no grande concerto da criação. Pensemos nisso e façamos o bem, sempre nos recordando que sem Deus nada podemos. Oswaldo, o que que você pode nos dizer sobre essa maravilha? Bom, Deus cura. É. Por si só, você já definiu a maravilha, né? E essa história da coisa de Deus cura me leva a um raciocínio sobre a fé, novamente. E sobre o poder da oração. Nós temos ouvido palestras constantes no centro, então às vezes começa a vir a mente nova, ser relembrados, né? Então, nos dizem o seguinte: orar é falar, não é? Quem tem o dom da oração ou da oratória é aquele que fala. Então, um dos chamados é que quando a gente faz uma oração, próximo passo é esperar a resposta. Novamente, ouvir. Porque quando eu vou pedir alguma coisa, é diferente de cobrar alguma coisa. Aí diz: Deus cura. Em verdade vos digo, que não foi Deus que promoveu o problema. Então Deus não cura esse problema. Deus cura quando eu percebo que Deus habita em mim. Então, minha oração é um pedido para aquele Deus, aquela pureza que habita em mim, porque eu sou o meu templo sagrado, pelo menos é para ser, e procuro em mim, oro ao Deus que está em mim e ouço a resposta que também está em mim. A física quântica diz que todas as respostas estão aí, junto com as perguntas, é só você acessar, escolhe qual você acessa. Então, quando eu vou fazer minha oração, ela precisa sair do coração, porque a resposta vem no coração. Aí, Deus cura, claro, está aqui dentro, Deus, com as respostas todas que eu preciso ter, inclusive com as perguntas a se fazer. Certo. Então, esse texto foi justamente: Deus cura, claro que cura, mas não porque Deus vem tirar o machucadinho que eu fiz aqui. Não foi ele que fez. Nós não falamos no início que eu que promovo a minha própria milagre, porque fui eu que desfiz o correto, saí da linha reta e me machuquei. Então, agora, é voltar para Deus. O fato de estarmos tão magoados no sentido de mácula, de doença, etc., etc., é afastar de Deus. Então, Deus está sempre junto com a gente, tá? Só que a gente coloca um bloqueio aqui, ó. Como coloca um bloqueio para que todos aqueles que já seguem mais proximamente daquilo que Deus fez para a gente, que são os bons espíritos, são os mentores, são os anjos, são os arcanjos, você pode pôr o nome que você quiser. Tem um universo de seguidores já, né? E estão sempre aí intermediando aquilo que já está dentro da gente. É chamando a atenção da mesma forma que os textos sagrados estão aí. Da mesma forma que tem alguém aí que diz, vamos ler Kardec, vamos ler Kardec, vamos ler Kardec, vamos ler Kardec. Quantas vezes você lê Kardec? E quantas vezes você segue aquilo que os espíritos disseram através de Kardec? Teve uma conversação de alguns amigos há um tempo atrás, que foi justamente perguntando, você é cristão? Eu falei, depende, tem que definir o que é ser cristão. Se acreditar que Jesus veio, que eu trouxe aquela informação, que a informação dele é a melhor que há, então eu sou. Agora, fazer o que ele faz, então eu ainda não sou. Estou procurando ser. Eu mesmo digo a mesma forma do espiritismo. Você é espírita? Estou procurando ser. Raul Teixeira disse o seguinte, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Verdade. Foi isso que ele disse, não é palavra minha não. Uhum. Então está tudo dentro desse texto, a condição. Então eu não posso dizer que se eu ficar lendo Kardec, lendo a Bíblia, está resolvida a questão. Como não posso dizer, vou na igreja no final de semana, vou para o céu. Opa. Se aquilo que estiver fazendo lá, que o padre estiver dizendo, que o pastor estiver dizendo, que o Espírito estiver dizendo, que o texto estiver dizendo, ele não estiver vivenciando ao nome do programa. Pois é. Vivência espírita. Se eu não estiver vivenciando, aí eu vou dizer, Deus não me curou. Não foi ele que me provocou o problema. E a definição de oração, ora e coloca em ação. Ora e coloca em ação, ou seja, espera a resposta. Ou seja, para o que fazer no próximo passo. Porque a resposta está na pergunta. Isso também é clássico. Né? Verdade. Então, eu estou perguntando, mas por que, Senhor, que eu estou com esse problema? Por quê? Pergunta várias vezes por quê, que você vai ver a resposta. Maravilha. Foram desvios havidos que agora precisam ser corrigidos. Muito bom, Zolto. Aí vamos encerrando o momento Gigavalho. Num oferecimento de Gigavalho Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 10 horas e 20 minutos. Nós tivemos o momento Gigavalho e agora nós vamos para os aniversariantes. Não, vamos continuar o bate-papo aqui. Vamos continuar? Vamos até... Até meio-dia. O melhor programa do ano tem que... Até a Cris se encontrar lá. Pronto. Tem que botar o de 4 pro pessoal ver a tua cara também, Cris. De 4 telas, né? Vamos ver as pessoas que estão aqui, Rodrigo? Vamos. Tem bastante coisa aí, bastante perguntas aí pra gente fazer, né? Também acho que a Cris tinha uma pergunta que ela queria fazer pro Oswald. Sim, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre os passes. Quais são os passes e o significado deles? Se o senhor pudesse explicar um pouquinho para a gente. Ah, tá certo. Bom, é claro que passes existem várias nomenclaturas para os passes, né? O objetivo a gente sabe qual que é sempre ajudar, auxiliar e aliviar, etc. Eu havia falado dos passes que o grupo da Aliança promove, que é o Pasteur, porque Luiz Pasteur é que trouxe a informação das posições a serem colocadas para agilizar o passe. Só isso. Porque você vai em alguns lugares, por exemplo, a imposição de mãos é um passe. Né? Você colocou a mão, a gente está colocando na água, você está dando um passe na água. É passar ou fluidificar. Eu tenho até um texto aqui do quer ver? Do Divaldo, ó. Fluidoterapia ou passe é uma transmissão de fluidos, bioenergia, do médium passista ou curador para o paciente, quase sempre com o auxílio dos bons espíritos. Quase sempre, por quê? Porque eu tenho a minha própria energia que está sendo doada nesse momento, né? Que é magnetismo pessoal e etc. Aí o Divaldo diz o seguinte, abre aspas, sobre o passe. É valioso recurso para a recomposição das carências orgânicas, emocionais e espirituais. Não obstante os seus efeitos valiosos, nem toda enfermidade pode ser sanada mediante a simples aplicação dessa energia restauradora de forças. Somos o resultado daquilo que fizemos de nós mesmos. A cura, portanto, depende muito da cessação dos fatores que engendraram a enfermidade. Então ele fala da necessidade, do efeito, faz. É resolutivo? Nem sempre. E como nós já dissemos, depende daquilo que eu vou fazer dali para frente. Então existem vários passos que são voltados, por exemplo, para dificuldade material, doença física. Então um grupo mediúnico se reúne e vê qual é o tipo de aplicação de fluido mais intenso a ser dado para aliviar a parte material, que são os P1s, Pasteur 1. É. Depois o P2, para aquilo que está ligado mais a uma ligação de uma patologia espiritual. Por exemplo, de perispírito, psicossomático, etc, etc, etc. Depois tem um P3. Um P3 é a soma das duas, uma bem material e outra espiritualizada, onde usa a cromoterapia nesses grupos. Né? Depois tem o P4, passa para a criança. Por quê? Mais sutilidade na preparação. Tem que preparar, os médicos têm que se preparar para poder fazer as doações? Claro que tem. Você sai da rua todo cheio de atropelar, o carro quase te atropelou, você xingou o cara xingou você, não sei o quê. Tem que parar ali, se equilibrar, se harmonizar, receber a energia do ambiente, ouvir uma palestra, se reorganizar lendo um texto do Evangelho ou do próprio Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, enfim, infinidade. O Chico Xavier, né? Chico, para você se... Agora eu posso doar melhor, porque senão eu estou sobrecarregado de porcaria, eu vou botar a mão em cima do outro, eu vou colocar o quê? É. Sujeira. Né? E é o magnetismo animal, né? Magnetismo. É o magnetismo animal isso. Também, Mesmer, né? Isso, então, exatamente. Energias mais... Mesmer era um cientista também francês, olha só, francês a França estudava magnetismo, liderando aí, né? Intenso. É. São os tarefeiros, né? E eles aparecem que... e vêm para chamar atenção para determinado ponto e a partir dali a gente desenvolver. Interessante, né? Que o que você leu, o Chico já havia escrito. Né? Por Batuíra, que é o que a gente tinha lido. Exatamente o que você leu aí, o Chico já havia escrito antes com Batuíra. E foi bom você ter falado do Divaldo, porque o Divaldo ele é uma das pessoas que é contra a cromoterapia no Centro Espírita. O que você acha sobre isso? Não, mãe, é uma opinião dele, não é? Uma opinião dele. Não, é verdade. Eu vou arriscar dizer uma coisa aqui, inclusive. Eu estive em algum lugar falando sobre o P3 Água, né? E na reunião de mediúnica, etc., um médium trouxe uma informação de um espírito, falando, não deve colocar nessa posição, nesse lugar, a exposição da cor, etc., etc., etc., etc. Mas não explicou por quê. Aí me perguntaram, o que você acha? A opinião do médium ou da espiritualidade? Médium, eu falei, olha, o médium que está aqui, vou mostrar a lista de livros que eu tenho. Tem mais de 20 livros só sobre estudo de cromoterapia. Desde a época que eu comecei a receber em casa, e o René Nunes recebendo lá em Brasília, né? Aí ele me mandou, inclusive, um compêndio desse tamanho assim. Desde essa época, nos Estados Unidos, mais para frente, só começou o estudo da cromoterapia. Eu falei, eu estou baseado aqui na ciência. Né? Não é a minha opinião, está aqui como experimentador daquilo que está aqui. Não significa que é o caso. O espírito me deram uma indicação que aquilo que ele está indicando seja o suprassumo da verdade. Como o que eu estou dizendo, também não é o suprassumo da verdade. Chico, por isso que, né? A fé raciocinada é aquela que há de nos fazer dirigir de forma adequada. Tem que raciocinar. Muito bom. Tem que pensar, faz sentido? Com aquilo que eu já conheço. Ou se eu não conheço nada, vou procurar conhecer. E não simplesmente, estão dizendo que é assim. Você faz. Sim. Né? Então é o caso do Divaldo Tudo bem. A gente tem que separar o que vem do médium e o que vem do espírito, porque o médium é imperfeito. Né? Então, o médium, como todos nós, e era legal falar isso porque Chico Xavier sempre falava: vocês têm que ouvir o que a espiritualidade tem que falar, não o que vem de mim. Né? E ele, até inclusive, né, eu lembro aqui: a gente está transmitindo aqui para o canal do Recanto da Prece Ulisses Barça Novo, o Carlos Sanches, né, e falou isso para ele: né, sempre que for divulgar minhas mensagens, coloque o nome do espírito que mandou a mensagem. Referencia o livro, que nem a gente falou aqui. Eu falei do Batuíra e falou do livro que é Mais Luz. Perfeito. Por quê? Pra referenciar. Porque senão acha que a mensagem vem de Chico Xavier. É, exatamente. Não vem dele. Não, vem da espiritualidade por meio dele. Isso, através dele. Né? Porque o médium é imperfeito. Tudo bem que Chico Xavier tava anos luz de todos os médiums que a gente conhece encarnado no Brasil ou no mundo. De repente só ele sabe das imperfeições dele. Né? Em qualquer lugar, da Bahia ao Sul, Chico Xavier não tem comparação. É. E a gente tem sempre que mencionar a referência. Perfeito. Justamente porque ele previa isso. Ele previa que as pessoas iam pegar, acho que ele talvez sabia que um dia existia o WhatsApp, né? E as pessoas iam pegar as mensagens dele, ia colocar a mensagem, colocar o nome embaixo dele, como a mensagem fosse dele. Mas a mensagem não é dele, é da espiritualidade. Você foi muito feliz fazendo essa separação. É. Porque ele falava, cara, as mensagens não são de mim, vem da espiritualidade. Até Kardec também, né? Sim, Kardec, justamente. Ele fez todo o possível para não colocar nada do dedinho dele lá. E a gente sabe, inclusive, como é a coisa interessante dos tarefeiros que a gente conversou. Kardec é um tarefeiro, com certeza. Mas já tinha mais quatro. Porque se ele não desse conta, os outros viriam fazer. Sim. Ou seja, era para ser feito. O momento seria aquele. Ô, Alan, se você não vai, não, então... E é uma mensagem pra gente, né? Escorrega na tarefa pra você ver. Perfeito. Senão a gente não arruma um outro que venha substituir. Exatamente. E vocês sabem o que é mais gozado? Que você escuta as pessoas dizer assim: ah, eu sou kardecista. Eu falo, pessoal, mas kardecismo não existe, gente. Kardec só compilou os ensinamentos que a espiritualidade passou. Não existe kardecismo. Você é espírita. Uhum. Ah, mas daí você não sabe diferenciar o que é espiritismo, o que é umbanda, candomblé. Misturando estação, melhor parar. Então é porque é só uma questão de não, porque ainda não entenderam ou não foi informado que foi espiritismo. Foi o Kardec que deu esse nome, porque não existia essa palavra ainda, né? É. Para não confundir com espiritualismo. Então ele falou assim: espiritismo porque veio dos espíritos. Então, eu sou espírita porque eu observo aquilo que o espírito me passou. Então, por a diferença. Os outros todos, ligações com a espiritualidade, são espiritualistas. E Chico Xavier vem trazer o espírita cristão, né? Espírita cristão, exatamente. Para resgatar o cristianismo primitivo. Cristianismo primitivo. Mas não kardecismo, né? Não. Obrigado. Gente, vamos lá para os aniversariantes? Oferecimento de AWS, Festas de Embalagem. A gente estava até comentando aqui da AWS, porque a AWS está apoiando aí a Folia de Luz, que a mocidade aqui no Vale do Paraíba se reúne todo o carnaval, né, para fugir um pouco dessa vibração baixa aí, né, que o Oswaldo comentou da grave, né? Essa festa profana, né? E trazendo também a. Um pouco mais de luz, né, no Folia de Luz. Eu não sei nem se mantém esse nome, mas... Mantém, sim. Mantém. É uma ONG agora, Folia de Luz, que cuida dos jovens. E eles pegam uma escola, né, fecha a escola e põe todo mundo lá dentro. E também faz atividades, né, prevenções, e palestras, passam, músicas, todo orações, o feriado dormindo na escola. Hoje, né? Eles estão em mais ou menos 550 jovens que estão participando dessa atividade, né? E eles estão precisando de tarefeiros. Voluntários. É voluntário. A AWS também está apoiando lá eles, mas eles estão precisando de voluntários aí para ir lá ajudar na cozinha, né? Quer trabalhar, quer botar essa energia da caridade para circular, só, né? É. Antônia Baroto está na cozinha, fazendo. Nossa, qual fazendo. Qual que é a escola, Tião? Então, é a escola Vieira Macedo. Vieira Macedo, Jardim. Vieira Macedo, Jardim das Indústrias. Ah, Satélite, perdão. Satélite mesmo, é. Vieira Macedo. Rua Ipiau. Rua Ipiau. Então, se você tá aí ouvindo, quer trabalhar, tá sem fazer nada aí no sofá, assistindo a gente, termina o programa, assiste. Depois corre lá. Termina até o final. Pode ir lá até pra almoçar, que tem comida. E vai lá trabalhar. Deixa as almas trabalhar, né? Quem são os aniversariantes aí? Tem as aniversariantes. Deixa eu ver. Rodrigo, eu tenho aqui o Jamil Lima, 14 de fevereiro. Enio Maia, 16 de fevereiro. A partir do dia 11. Então a gente tem dia 14 a Ludmilla, a Fife lá de Jacareí, a Ludmilla, esposa do Hélio. Dia 15 tem o Nobélio, Davi, Nobélio lá da Fraternidade Paulo de Tarso. E a gente tem dia 16 a Yolanda Gonçalo, que estaria aí, já desencarnou, que é mãe do nosso ouvinte aqui também. A Yolanda faria aniversário dia 16, vou até colocar aqui atualizado. Dia 17, dia 19 já é o próximo domingo, a gente fala no próximo domingo também. Tem mais alguém? Eu tenho um aniversariante no final do mês, mas já vou falar já, né? É minha irmã, Isabel Cristina. Minha irmã, legal. Dia 27 de fevereiro. Maravilha, deixa eu vejo aqui se faltou mais alguém aqui, a gente fala depois. Eu não sei se você sorteou aí já, Cris, ou não. Ah, não, porque hoje o sorteio vai ser no papelzinho. Então a gente faz o sorteio depois. Vamos. Ou já tá aí os papelzinhos? Ó lá. Então já traz aqui pro Osmar. Pro Oswaldo. Vamos pro sorteio. Ele já sorteou. O Tião já sorteou, né? Se for a Antônia Varotto ou o filho dele. É marmelada, hein? Então vamos lá. Com oferecimento da livraria Casa do Caminho. Quem foi sorteado, rufa os tambores, foi Edson Andrade. Edson Andrade ganhou o livro, né? A gente pede pra ir buscar. Deixa eu anotar aqui também. E de brinde ainda ganha uma conversa com o seu Mário Vinhas. Olha só, vale mais um presente. Sim. O Edson Andrade, então a gente pede, Edson, você já ganhou, já acho que você já sabe, para buscar lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos, a partir da 1h, depois do feriado, né? Sim. Então aí bate um papo aí com o Mário Vinhas também, que vale muito a pena. O João Denis Roque, Deus parabéns para minha esposa, Silvana Ribeiro, dia 17 de fevereiro. Parabéns, Silvana Ribeiro. Vamos agora para a hora da dica? Hora da dica, isso aí. Oswaldo vai dizer para a gente. Aumenta um pouquinho. Vai ser depois. Então, quando a gente escuta essa música, Oswaldo, é a hora da dica, para você dar uma dica aí de um livro que você esteja lendo. Tem um livro interessante. Ou um filme. Aliás, eu... Tem um livro. Aliás, tem dois livros, porque o Luiz Petit falou que ele tem um mais interessante. Olha, eu tenho que fazer o registro aqui dos espíritos presentes aqui, só para comentar com o Rui depois. Pô, vou falar o meu primeiro, tá bom? Me dá licença. Pergunta para mim aqui. A vida de Jesus ditada por ele mesmo. Ou contada por ele mesmo. O Tião já disse que aprovou ali, né? E agora a dica do Aloysio. O Nazareno. Shoei Ash. João Nunes Maia. Não. O primeiro, bom, o primeiro a escrever, acho que teve, foi re, foi reeditado, mas é Showing Ash, Ash é o primeiro. É isso que eu fiz. Yeshua? Yeshua? É, o Nazareno. Scholem Ash. Ah, boa, tá vendo aí? Scholem Ash, né? Eu confundi, não era o. Scholem, é Scholem, né? Scholem, achei. Vou colocar o link aqui pro pessoal. Tem... Nossa, esse tá em inglês. aí fica difícil, né? Aí fica. Não, acho que é. Então tá bom, eu vou colocar aqui Scholem, Scholem Ash. Scholem Ash. Muito bom, muito, muito bom. Eu vou colocar aqui também a arte da inteligência artificial. E lembrando também a Medicina do Além. Também já coloquei no link aqui, que é o livro lá pelo estudo pela irmã Sheila, que a gente falou bastante aqui, com que conta os casos, né, registrado em cartório das curas lá pelo canto de Luiz e irmã Sheila, pelo médio o Nazareno, que achou também. Ah, legal. O Tião comentou aqui que o Nazareno foi traduzido por Monteiro Lobato. Melhor ainda. Então a tradução Monteiro de inglês Lobato, foi feita por espírita mesmo. Olha, pouca só gente sabe, né? Sim. Olha. E a gente tem um programa aqui só sobre Monteiro Lobato também, feita pela Antônia Varotto. Vale a pena, vale a pena. E outra, a gente já encomendou outro programa, né? Que é do Dom Pedro II, né? Pedro de Alcântara. Mas a gente tem que fazer também do Batuíra, hein? Tá vendo? Batuíra também. Como já está no começo, que vem os próximos 20 anos. Já tem programa aí. Porque a Antônia já veio, ela falou sobre o Joana d'Arc, já fez vários programas muito interessantes. Nália Franco. Nália Franco, falou também sobre o Meimei. Maravilha. Então ela faz uns programas muito bons. A gente está devendo o Pedro de Alcântara, Dom Pedro, nosso Dom Pedro II. E vamos botar aí na encomenda aí Batuíra também, que acho que é legal, né? Opa. Que é os baluartes da doutrina espírita. É bastante. Falei. Uhum. Então vamos lá para inteligência artificial. Volta aqui para cá. Ok. Isso. Eu vou colocar aqui na tela, porque como eu não tô ali na. Eu vou compartilhar aqui na tela. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Olha lá. Então essa aí foi a gente já postou no nosso Instagram, tá? Então tá aí. A gente falou de casa terapia integrativa na casa espírita. Acho que tem tudo a ver com o tema de terapias integrativas. Foi a inteligência artificial que criou. É uma casa aí rodeada de livros, né? E com uma imposição, e com uma de, posição mão de mão também. Então, tudo é terapia, né? Não é perfeito. Só... Olha aqui, olha os livros lá atrás. Ó. Os livros, cirurgias espirituais, preleção, leitura, né? Então, tudo que traz a gente para o presente, né? Traz a... A gente estava comentando aqui no intervalo, né? Sobre a questão do... Né? Do tiquezinho. Do estralar dos dedos que nos traz para o presente, né? A gente já deixou aqui no nosso Instagram, tá? Então entra aí no nosso Instagram, Vivência Espírita, siga e curta também lá. Tá lá, a gente sempre disponibiliza as imagens, os emblemas aqui do dia, criado pela inteligência artificial. Muito bom. Vamos lá, Carlinhos. Vamos sim. São 10 horas e 45 minutos. Começar a encerrar, né? E vamos começar a encerrar o programa de hoje. Mas aí a gente depois deixa suas considerações finais. Para o Oswaldo. Oswaldo, se você quiser comentar aí também os espíritos que estão presentes também. E também fique à vontade aí para dar manifestação se sentir... A enquete, a Cris fala o resultado da enquete. Quer falar de uma vez, Cris? Pode falar então. Pode ser. Aproveitar e agradecer mais uma vez a oportunidade. É muito aprendizado. Obrigada, seu Oswaldo. Realmente foi muito enriquecedor o programa. É um assunto muito interessante. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada a todos que participaram, que estão participando. A nossa enquete hoje era: você chegou ao espiritismo pelo amor ou pela dor? Então, 65, foram 103 votos. 65% disseram que vieram pelo amor e 35% pela dor. Há controvérsias aí, mas, né? Vamos lá. A maioria entende que foi pela dor. Depois o Oswaldo comenta pra gente. Mas obrigada mais uma vez aí, pessoal. Eu digo pra você, viu, Cris, que faltou um outro item pra gente poder escolher ali. Eu fui pela curiosidade. Eu não fui nem pelo amor, nem pela dor. Eu fui pela curiosidade. Você está se falando tanto dessa doutrina. Que cacevuda que é isso? Eu vou deixar minha sexta-feira, onde eu tomo meu chopinho, vou para a minha baladinha sossegada, para ir ver falar de Jesus. Que brincadeira é essa? Aí eu fui na curiosidade. E aí você descobriu que foi pela dor, é isso? O Rodrigo quer que eu tenha ido pela dor. É brincadeira, né, rapaz? Não, foi justamente pela curiosidade mesmo, gente. Não tinha dor. Não tinha nem dor na de ponta nada. Do pé. Eu vivia tomando chope, cara, não tinha dor nenhuma. Vivia bebendo que nem um gambazão aí, rapaz, fumando que nem não sei o quê. Não, você não vem tinha, dizer não. Que eu vim pela dor? Não, fui pela curiosidade, meu. Falando de Jesus, mas estão trazendo Jesus pra terra de novo? Eu sou honesto, eu fui pela dor. Eu achei que era pela curiosidade também. Esse é o Rodrigo. Depois eu descobri que não era pela curiosidade, que eu tava precisando mesmo. Aí eu descobri que realmente era um lenitivo maravilhoso que eu precisava. Porém, eu fui pela curiosidade. É que existe vários tipos de dor, né? Isso, então. Mas, é isso que... Existe a dor física, a dor aprendizagem, a dor. A evolução, tem vários tipos de dor. Se nós formos avaliar, é o caso, como você disse, existem vários tipos de dor. Tanto qualidade quanto quantidade, como origem da dor, né? Às vezes a pessoa vai por um chamado que ela nem percebe qual seja. Ela está, por exemplo, vou te dar uma ideia, uma pessoa que está com problema emocional sério, problema de família, entristecido, chateado, desnorteado, etc, etc. Não foi procurar o centro espírita por isso. Mas ela está lá, daqui a pouco o Rodrigo fala assim, eu vou lá na reunião, lá, vamos comigo? Vamos. Então, o Rodrigo, nesse momento, foi o medianeiro do chamado que ela não estava ouvindo. Ela acabou indo porque estava doendo, mas nem chegou a perceber que estava dolorida. Foi, nem se precisava e nem sabia, né? Isso, estava doendo, estava ali, não percebeu que estava doendo, mas foi encaminhada para lá. Então, muitas vezes, vai pela dor, sem saber até que estava doendo, ou até que aquele local podia auxiliá-la na dor que ela sentia. Porque cá entre nós, meu amigo, quem não tem uma dorzinha aí? Eu tenho várias, física, emocional, psicológica, espiritual, claro. Eu estou aqui justamente para poder aprender a trabalhar com todas elas. O espiritismo veio na minha vida porque minha mãe, por sinal... Está aqui, né, com meu pai, minha mãe Isabel, meu pai Oswaldo, que ela já trazia de família, da minha avó, a coisa da espiritualidade, porque ele não entendia muito bem a coisa do espiritismo como um todo. Começou a estudar o espiritismo quando o pessoal veio de São Paulo trazer para cá. Então, eu, minha mãe fazendo, filho fazendo, outros filhos fazendo, e a gente foi nessa jornada. Mas é claro que durante o caminho, até hoje, eu tenho certeza que amanhã, depois, etc., eu vou descobrir outras dores que eu não havia descoberto ainda, que virão à tona, porque estão guardadinhas aí. A hora que a provocação chegar, ela top! Aí sim. Aí, graças a Deus, eu já estou lá, né? Inclusive, o fato de despertar a dor já é um processo de cura, né? A gente está falando da dor aqui. Não precisa ser física, né? Pode ser um sofrimento, isso, né? Isso, uma dúvida. Sabe, uma dúvida cruel? Uma ansiedade. Sim. Porque nós dissemos, comentamos ali que a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Ansiedade precisa ter. É ansiar por. Ou seja, esperar que aconteça. A ansiedade que não me deixa esperar, aquela que fica batendo a perninha porque a hora não chegou, porque eu já estou pronto, porque isso aqui ainda aparece, a hora não chega, ela não chega. Essa é doentia. Então, isso é dor. Processo depressivo. Né? E a pessoa vai para o centro espírita. O depressivo vai para a casa espírita? Não vai. Não vai. Aliás, ele não vai para lugar nenhum. O processo de depressão é um processo de não estar nem um pouco interessado no que o planeta oferece. Não tem prazer em nada. Nada. Com aquilo que tem aqui, que está à minha frente, ao meu lado, etc. Tudo nada, virou cinza. Nada me interessa. Tanto que os estados profundos de depressão, a pessoa não toma banho, não come, não converte, não fala, fica prostrado. Né? Que é o quê? Está preferindo ir embora do que ficar aqui. Então, esse é um processo que, ah, vai lá porque... Não, não vai. Mas quem vai? Quem está sentindo a dor que o outro sente por empatia? Uma mãe, um filho, um marido, uma esposa que está ali vendo aquela pessoa com aquela dor intensa, não consegue aceitar, não consegue se levantar, não consegue nada. Ele vai. Vai na igreja, vai no outro, vai no centro espírita. Para ali encontrar alento, acolhimento, amor. Religiosidade, que é muito mais importante do que religião, sim, sem dúvida. É isso que vale. Alento para as aflições. Para as aflições. Aí a dor dele, empática, ele está ali, ó, medianeira do outro, que está lá deitado na cama. Quando volta para casa, realimentado, fortalecido, etc., e vai lá dar um abraço naquele sujeito que está ali, está transmitindo para ele aquilo que recebeu na casa espírita, ou na igreja, ou etc., etc., etc. Tá. Então, e você diz que para ser espírita tem que ser o quê? Tem que ser macho, isso corajoso. Foi o Raul Teixeira que falou. O que ele falou? Ele falou o seguinte: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. O Jorge também fala isso. Então, esse é o Jorge também fala. Que o Raul Teixeira falou na palestra dele. É muito mais fácil ser católico, muito mais fácil ser evangélico, católico, porque aí você é só ir na missa, cumprir os sacramentos, beleza, não precisa fazer mais nada, é claro, você tem não desmerecendo, é muito mais fácil ser evangélico, porque aí você só acredita em Jesus e pronto, já está salvo, né? Aí isso é o Jorge falando, que é ser espírita é muito difícil, porque aí você tem que assumir essa responsabilidade, porque é você que é responsável se ligar com Jesus, se ligar e buscar a perfeição. E Chico também fala, né? Aos outros dou o direito de ser quem querem ser, e a mim o dever de ser cada dia melhor. Cada dia melhor. Então, ou seja, ser cada dia melhor, né, que é o que a gente aprende na doutrina espírita, que é o nosso ontem, né? O nosso hoje tem que ser melhor que ontem, e nossa amanhã tem que ser pior que hoje. Né? É muito difícil, né? Porque a gente tem que buscar a perfeição. Então, por, né? por isso que quando fala que o espiritismo é um espiritismo redivivo, Cristo redivivo, essas coisas todas. Você falou das outras religiões. O que eu penso a esse respeito... Não desmerecendo. Não, sem crítica, nada. É uma observação. É que em algum momento, que também isso já é esperado, que em algum momento nós vamos ter uma só religião. Que é porque as outras tantas, não estou dizendo que o espiritismo é o melhor, não, ele veio nem como uma terceira ele veio como uma terceira revelação. E isso entra atualização e otimismo. Otimização. Uhum. Ou seja, revela-se a cada dia aquilo que naquele dia se precisa. Por isso que a gente tem que estar lendo, tem que estar sempre observando. Porque esse texto que eu li hoje aqui, amanhã terá ênfase diferente. E criticando, né? E receptividade e diferente. Criticando, né? Né? E criticando. Não é só receber e sem ter a crítica da razão. Das outras religiões, o que eu penso é que, por força da necessidade verdadeira, vão começar a olhar os ensinamentos de forma diferente. Então, aquilo que você falou, só ir na igreja uma vez por semana, que eu também cheguei a falar isso, tá livre, vai para o céu. Se não for, vai para o inferno. Né? Isso também haverá de mudar. Porque os textos que tem na Bíblia, se você lê, você entende de uma forma, e ele entende de outro, eu entendo de outro, ela entende de outro, e da mesma forma, daqui a uma semana, você entende de outro jeito, você entende de outro. Então ele é passado quase que de uma forma direta, da mesma forma. Então, nós nos acomodamos nas situações, nas condições, nos ensinamentos, nos aprendizados. Acomodamos. E não temos esta coisa de cada dia diferente, como você disse. Hoje tem que ser melhor do que ontem, pior do que amanhã. Que é o que o Chico dizia. Então, quando eu começar a olhar as outras religiões também, começar a olhar e ver o valor intrínseco de cada texto, porque eu duvido que o texto que está escrito lá tenha sido escrito na terceira pessoa, do não sei o que, dessa coisa, porque na época o pessoal nem sabia escrever direito. Então foram colocados por algumas pessoas, mas ali está, ali dentro, as verdades que eram para ser ditas. Em algum momento nós vamos começar a vê-la, porque nós viemos para ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E vamos chegar lá. Então é o momento onde a LBV fala a religião do ecumenismo. LBV. Uhum. Né, do Paiva Neto, né, etc. Tá. Então eu penso que nós vamos chegar no momento que é o que eu entendo que o planeta já está pronto, só faltando a gente acordar para isso, o ecumenismo. Ecumenismo de verdade. Não é só juntar um pastor, um padre. Coisa, assim como Jesus é, né? Ele não tinha religião nenhuma e nem pregava nenhuma. Uhum. Aliás, se Jesus viesse hoje aqui, tá encarnado direitinho, ele ia ter dificuldade de fazer o que ele fazia em qualquer das igrejas, inclusive na espírita. Porque como é que ele ia chegar no chão, pegar areia e fazer, botar nos olhos do outro? Nossa, isso aqui, senhora, é terapia integrativa. Nossa. Não, já ia acontecer a mesma coisa com o José Arigó, né? Ia ser processado por medicina. Processado porque botava regular faca. É, exato. Processado por medicina. Com certeza. E ele fazia porque era para fazer. Ou por Eurípides Barçanufo, né? Que a Igreja Católica. A Igreja Católica entrou com um processo contra. Você vê que todos aqueles que trazem de uma forma. Círculo médico, né? Isso aí é interessante, porque todos aqueles que trazem algo que é novo, ele é primeiro apedrejado. Não vai se fazer. Deixa eu perceber. Deixa eu pensar a respeito. Vou ver se isso faz sentido. Porque o primeiro passo para a aceitação e seguir é: faz sentido para mim? Dentro da minha santa ignorância, mas faz sentido para mim? Faz. Faz bem para mim? Né? É, faz bem isso. Faz. Então eu creio. Até o momento que eu vou continuar raciocinando, outras informações chegam de otimização também, atualização, e eu mudo de opinião. Pronto. Então acomodou, dançou e enferrujou. Mas Oswaldo, Jesus trouxe uma religião, é a única que ele trouxe. Só que ninguém viu ainda, as igrejas não viram. Jesus trouxe a caridade como base fundamental para a doutrinação do povo. Sim, o que ele trouxe foi um ensinamento, uma base, né, de espiritualidade, espiritualização. Mas ele não fundou uma. Não fundou religião nenhuma, mas ele fundou disse. Ele é o seguinte: Moisés, por exemplo, veio lá e tem lá os 10 mandamentos, não sei o que, não sei o que e tal. E ele, bezerro de ouro, e bah, né, e tal. Cada um no seu tempo, do jeito que precisava fazer. Jesus não fez nada disso, ele só saiu andando e falando. Na verdade, ele andou fazendo. É. Quando alguém perguntava, ele respondia. E ele não explicava, ele justificava o que é diferente. Explicar, eu fiz isso por causa disso. Justificar é mostra que é assim que é para ser feito. Isso é ser justificado. É a exemplificação do fato. É um fato de exemplificação da teoria. Enfim, é a soma de tudo que precisa ser feito. Então, se tivesse que ter uma religião, seria só cristianismo. Ou seja, seguir regras, que seria ideal, seguir regras de vida que ele mostrou. Não escreveu nada. Nada. A única coisa que ele escreveu foi na areia lá. Estava escrevendo na areia lá quando a mulher ia ser apedrejada lá, adúltera. Mas nada. O resto foi tudo. Vinde as minhas criancinhas. O resto pelo exemplo, né? Levanta-te e anda. Pelo exemplo. É, o resto é: não chegará ao Pai se não for através de mim. Não tem nenhum orgulho nisso. Tem uma verdade. Ou seja, faz o que eu faço. Simples assim. Pronto. Aí, até hoje ele pode dizer para nós: homens de pouca fé, até quando? Então é isso. Cris. A gente agradece aí a presença de todos vocês, né? Deixo aqui também o convite para o próximo programa. O Rui está aguardando a resposta amanhã lá do próximo entrevistado. Ele vai confirmar aqui, depois a gente divulga para vocês durante a semana. Eu não estarei aqui, estarei viajando. Mas o Jorge e o Rui estarão aí, se Deus quiser, de volta aí. O Carlinhos vai estar aí, a Cris também. O Piero também. Então, deixar aqui a Cris no fogo. Mas agradeço a todos vocês e fiquem conosco até o próximo programa às 8 horas. Cris? Só agradecer mais uma vez pela oportunidade e por todo o aprendizado. Obrigado, viu, seu Oswaldo? Nós agradecemos a família Vivenciana pelo dia de hoje. O que eu vou ler? Palavras de Luz, de Chico Xavier, mensagem de Emmanuel, para o dia 11 de fevereiro, do livro Consolador, o item 85, Ciências Combinadas. Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto de seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Agradecemos ao Oswaldo Barbosa pelo carinho de ter estado conosco hoje, trazendo-nos esse conhecimento maravilhoso, a Cris, ao Rodrigo, ao Tião Varotto. Agradecemos à família Vivenciana, desejando um maravilhoso domingo em família, com seu macarrão com frango, com seu cardápio preferido, mas sempre em família, que é a base principal de todo verdadeiro cristão. Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. E deixamos para o nosso Oswaldo Barbosa as considerações finais e a oração de hoje. Só comentar, Oswaldo, que a música que a gente vai colocar depois, no final, é da Célia Tomboli, que já fez a passagem essa voz vai sempre fazer falta aqui. Mas a gente lembra aqui no programa, não tem problema. Com certeza. É com o CD Pai Nosso, a música A Cura. Bem ao encontro daquilo que a gente está falando. Bom, eu também tenho muito a agradecer mesmo. Aliás, o que mais se tem é agradecer, né? Eu me lembro que dentro desses vários chamados tem aquele que diz para a gente que ao final do dia o desencarne se aproxima. Então é importante fazermos uma varredura no dia e fazer a contabilidade. Nessa contabilidade é avaliar aquilo que eu fiz, que não gostaria que fizessem para mim. E aquilo que eu fiz, que eu gostaria que fizessem para mim. Aí encerrar o dia com a certeza de que no dia seguinte, porque durante a noite o aprendizado é ainda maior, junto dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos mentores, ao abrir os olhos, agradecer pela nova oportunidade e olhar com muito cuidado para a contabilidade do dia passado, para corrigir exatamente e primeiramente aquilo que não foi bem feito e depois multiplicar o que foi. Então, a gratidão é algo que dá muito mais ânimo na gente, porque a gente começa a entender o valor das pequenas coisas. E essas realmente são as mais valiosas, que chega no momento certo, na hora certa, na maneira certa, na quantidade exata. E, então, além de tudo, de agradecimento principal, o primeiro que eu faço justamente no final do dia, quando a gente faz as reuniões da Framan lá, é agradecer a Deus por ter sido criado. Depois, por tudo aquilo que está ao nosso lado, que nos abraça de alguma maneira, seja para provocar para uma reação mais adequada, para uma tomada de posição, seja para nos beneficiar com uma resposta positiva que a própria natureza oferece. Eu agradeço a todos que estão ligados aqui através da tecnologia a esta casa que gera harmonia, porque nossos corações estão interligados. respeitando intensa e profundamente a opinião de cada um deles. E pedindo que respeitem as nossas. Agradecer ao Jorge, que está lá no meio do mato. Ao Rui, que está ali recebendo o nosso abraço para sua recuperação breve e definitiva. Ao Tião, que está lá olhando e assinando para a gente. Ao Rodrigo, que vai novamente passear por esse mundo afora. Ao Carlinhos, que está aqui, terça-feira, estamos lá, meu amigo. Se Deus quiser. A Cris, que vem fazer a diferença nesse mundo, essa casa cheia de marmanjo. Né? E a todos, realmente, só agradecimento. Como também tem que agradecer aqui o Serginho, o Helder, o Alan Krambeck, o Alamar, a Eliana, você falou em música aí, né? Em voz inesquecível, minha mãe Isabel, meu pai Osvaldo, dona Tereza Costa, que trabalhou com a gente na Framão durante muitos anos, figura, a dona Odete Orbolato, ao Major Costa, a dona Nicinha, ao Bosco, e pela primeira vez que eu vejo, a Ângela, esposa do Bosco. Não tenho o que agradecer, fala a verdade. Eu também, já falei aqui no começo, falei? Falou lá no começo. Logo depois do Serginho. Falou. Aliás, ele discordou do Serginho aqui. Sempre causando. Então, gente, só há o que agradecer. Então, nessa coisa do agradecimento, como eu disse há poucos momentos, tem que agradecer ao Pai amado por nos haver criado. Tem que agradecer a todos aqueles que de alguma forma nos têm abraçado. E aqueles aos quais nós podemos abraçar. Porque o abraço apertado é amor transmutado. É saber nos colocarmos tão justapostos ao outro, nosso irmão, que coração com coração a troca se faz perfeita. É sair daqui neste momento muito mais fortalecido, iluminado, para seguir um caminho mais caminhado, mais acertado, mais reto, mais alinhado. É sair com muito mais aprendizado. Porque quanto mais nos ligamos ao plano espiritual amigo, com assuntos de suma importância, certamente nós estaremos nos dando oportunidade de crescimento. É, portanto, companheiros, irmãos, que neste momento nós nos sentimos envolvidos por nossos mentores individuais, envolvidos por nossos entes queridos, encarnados ou não, porque para o espírito não tem tempo, não tem espaço, e para o amor, sinônimo de espiritualidade, também não tem. Aproveitemos para saudar todos aqueles que do além se aproximam, para oferecer e para receber o que tenham de melhores. E nós todos, nesta troca amorável, haveremos de nos dar as mãos, fazendo um círculo imenso em volta desse abençoado planeta que nos foi doado para o nosso aprendizado ideal. Para que todos aqueles em litígio de qualquer natureza possam ser tocados com certeza pelo amor de Jesus, pelo abraço de Maria, pelo nosso abraço e nosso amor, para que finalmente tenham seus olhares voltados para si mesmos, como os filhos únicos do Criador, porque assim somos, cada um somos um, um consigo na sequência do aprendizado, uno com o Senhor de tudo e de todos, para que possamos nesse abraço do nosso planeta abençoado, realmente viver lado a lado uns dos outros, como irmãos verdadeiros que precisamos ser, numa família imensa, a fim de fazer por merecer sermos chamados filhos de Deus. que possamos seguir nossas vidas pé ante pé, vagarosa, mas seguramente, nos ensinamentos que o grande mestre dos mestres veio nos mostrar. Que seja este momento, um momento marcante em nossas vidas, um momento de júbilo, um momento de paz, um momento de amor, um momento de elevação. Que assim seja, graças a Deus. Mas o tratamento muitas vezes dói demais. A primeira receita para a cura é deixar o erro para trás. E a segunda é fazer só o bem, e ficará tudo bem melhor. Não peques mais, Jesus ensina, pra que não te aconteça coisa bem pior. Não peques mais, Jesus ensina, pra que não te aconteça coisa bem pior. Mas o tratamento muitas vezes dói demais. A primeira receita para a cura é deixar o erro para trás. E a segunda é fazer só o bem, e ficará tudo bem melhor. Não peques mais, Jesus ensina, pra que não te aconteça coisa bem pior. Não peques mais, Jesus ensina, pra que não te aconteça coisa bem pior. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.